Atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! BaixoFrentesoco.com é site, tem que ouvir e mostrar pra todo mundo. Chega o cara e fala que não conhece, que é feio e não sabe. Gosto de jogos e de diversão, diversão. Tem picanha aí na mesa, a campanha, o mestre convocando, o jogo vai começar. E da rolagem dos dados, personagens vão brotar. Quero e espero ver seu nick online no Steam, vê-lo em game, no CS. Ela tá jogando, ele tá jogando, geral tá jogando no embalo do meu som. Gosto de jogos com muitos podcasts, toda sexta-feira lançamos pra você. Vou dar uma passada no Marte, comprar Great Ball e pegar Pokémon. Fazer tabelinha com Gomes, chutar com Alejo e ser campeão. Sua louca, liga logo o videogame de controle na mão. Que você gosta de jogos, você quer diversão. Gosto de jogos, o dadinho vai rolar e o Disco Ninja agora vai tocar. São dois anos já no ar, e foi só pra começar. Vamos lá jogar. Gosto de jogos, baixo frente soco, não dá pra parar. Não dá mole, vai escutar. Gosto de jogos. Disco Ninja, baixo frente socos live, em breve. Começando a nossa 110ª edição. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu não sou o ninja inimigo, eu sou o Killer Asus. E aqui comigo estão... Senhor da Eternidade. Presta atenção que é raridade o que eu vou falar dessa vez. Eu tava com saudade de vocês, galera. Pô, cara. Oh, bromance. Porra, porra. Ah, é eu. Muito, muito criativo. Muito não, bom. Cara, tipo, acho que rolou. Não, eu? Não, com sexta-feira, Bond Skyfall. Pronto. E o Ilapso. E essa semana vamos falar da Video Games Live, o show de músicas de videogame, aquela parte que toca um coração profundo, que faz as pessoas chorar com aquelas musiquinhas de Mario, de Sonic e de Journey, como é o caso do nosso apresentador que hoje está de folga. Pere, o que, que você chorou na Video Games Live? Cara, eu segurei minhas lágrimas, mas quando tocou Journey, cara, foi aquele negócio. Eu olhei pro Ninja Inimigo, rolou aquela lágrima masculina e os dois assentiram com a cabeça. Entendi. Manly Tears, vocês deram as mãos e brindaram com a cerveja. E que nos faz gastar muito dinheiro com refrigerantes muito caros e cervejas muito caras na porra do Vivo Rio. Filhos da puta, ladrões, safados, depois dos e-mails. Comentários e e-mails sobre suas próprias crônicas de fliperama, de locadora, de lan house, o seu e-mail não será lido nessa semana, porque nós estamos juntando todos os que já foram enviados e vocês podem enviar mais pro nosso e-mail ou comentar lá no post, e vamos fazer um programa sobre as crônicas de fliperama, lan house, locadoras e afins dos nossos ouvintes, beleza? Então você que já mandou, fica tranquilo que é seu, tá guardado, e você que não mandou ainda, manda pra gente. Então essa leitura de e-mails do baixofrentesoco.com, muito rápido. Peraí, Léo. Leitura eternidade. Peraí, Léo, com caralho, cara. Porque o Senhor Eternidade tem que trabalhar e o Solid tá aqui enchendo o saco dele porque ele não trabalha. Trabalha o caralho, eu vou sair pra beber, não quero. Cala a boca. É, vai, Léo. Eu tô em Blumenau agora, não tô por causa do amigos. É verdade, você não foi pro Oktoberfest. Você viu os amigos que eu tenho, né, cara? O cara enfraqueceu por causa de mulher, o outro enfraqueceu por causa de matemática. Entendi. Matemática. Um monte de viadinho. É foda, só viado. Viados que não foram pro Oktoberfest. O amigo meu foi e pegou uma mulher deliciosa, que ele mandou uma foto incrível. E ele pegou uma foto pegando a mulher. Para, sacanagem. Para. É, isso é verdade. Então, Solid, você que tá mais de fora aí do leitor de mesmo mais tempo, lê o primeiro, por favor. Então, ó, o primeiro e-mail é do Loop Infinito. Fala, pessoal do Baixo Frente Soco, adoro o podcast de vocês. Eu conheci o podcast através do meu amigo que estudou na Universidade Ninja com vocês e hoje faz doutorado ninja na universidade. Olha a situação, ele estudou na Universidade Ninja e hoje faz doutorado. É, justo. E ele... Amigo ainda não tá nem formado. Não, esse moleque entrou junto com o Ninja Inimigo. Entrou no ano... E hoje é doutor. Não, e pior, cara, esse moleque virou mestre antes de mim. Deixa eu contar uma história irada que aconteceu com o Rato. Embora eu esteja explanando o Rato, mas foda-se, ele não vai suportar porque ele não ouve essa merda desse podcast mesmo. Maneira nenhuma. Mas enfim, ele tava na faculdade, só que ele, tipo, tava pegando uma matéria do segundo período, e aí ele tava fechando com um brother lá, as escolas lá, os estudos que eles estavam fazendo lá pra prova. Aí lá, todo esse mundo perguntou, pô, cara, quando é que tu entrou na faculdade? Aí falou, pô, cara, entrei em 2004, por quê? Aí o cara falou, porra, em 2004 eu tava na quarta série. Olha, podia ser pior, ele podia estar tendo aula com um cara que estudou com ele, saca? Tem razão, esse vai ser muito zoado, né, cara? Pior que dá tempo, né? Se ele entrou em 2004, ele tá se formado em 2008, 2009, mais 3 anos, o cara já se formou, fez mestrado, podia estar dando aula. É verdade. Meio tenso, fato. Vamos continuar aqui com a leitura, então. Me divirto muito ouvindo eles, ouço no trabalho o dia todo, eles trabalham muito, hein? Deve trabalhar com o Senhor da Eternidade aí. É... Cara, valeu o cara que tá coçando o saco no sofá enquanto eu tô editando as paradas aqui. Ah, o cara tá lendo livro na internet pros outros, né, cara? É... Ouço no trabalho o dia todo. Estou ouvindo ele desde o primeiro, desde terça-feira. Essas maratona. Esse episódio sobre as histórias de Lan House e fliperamas foi o mais engraçado. O que eu ouvi de vocês até agora? A melhor história foi do cara que foi assaltado e foi contar dinheiro. Lan House sempre foram um antro de seres underworld, apenas perdendo para o calabouço que eram os fliperamas da rodoviária. É que não era tenso. O Elapso, você tem experiência aí com fliperamas de rodoviária? Sim. Você não? Eu não. Que isso, cara? Ah, em rodoviária playboy. Eu não. Playboy. Playboyzinho de merda. Playboy, Pra mim, fliperama era em shopping center, né? Playboy. Ué, depende do shopping center, o barra shopping ali é quase na rodoviária, né, cara? É verdade. A primeira loja de fliperama que eu fui foi no meu clube, foi lá num clube aqui no Rio de Janeiro. É, o clube Piraquê, né? É, Playboy. Sacanagem. Quem se lembra do fliperama que tinha no Monte Lima? Aquele era maneiro, foi lá onde eu vi Mortal Kombat pela primeira vez. Cara, ninguém lembra porque ninguém foi, porque ninguém é Playboy que nem você. Pô, Monte Lima era de Playboy. É, show do Roupa-Dopa lá. Bom, sei lá, é foda, aquele show lá, decadência completa. Eu concordo com o Ninja Inimigo quanto ao final de Final Fantasy. Apesar de que tô esperando sair um novo Final Fantasy decente, o melhor foi o Final Fantasy 7. Aí, isso é pra você, Senhor da Eternidade. Ah, Bernardo, o Solid, eu esqueci de te avisar, cara, que a escrita dos nossos ouvintes é muito, muito boa. Assim, é pra eu ir traduzindo ou vou fazendo... Não, lê como tá, a regra é. Lê Sick. Vincent Valentine, melhor personagem ever de Final Fantasy. E como o mestre de Splinter diz, o Halo é um lixo. É, o mestre Splinter que diz isso, beleza. É a mesma entidade, né? E acredito que quando for ser lido esse e-mail, já terei ido a videogame live e gritado pra vocês, Black Onyx! E foi mesmo, cara. O Infinito tava lá na fila, a gente encontrou ele lá, ele deu um berro lá bizarro, ele tava com esse amigo nosso lá e, cara, maneiro, você é um cara legal, cara. Só bota as vírgulas, cara, porque parabéns. Tá foda esse negócio. O Ru tá mandando um narcisista, nosso compadre aqui, que também estuda física lá com o Ninja Inimigo. Você mole... Não, esse não vai se formar antes, não. Fala, fangueiros do God of Jogos! Aqui eu tô mandando um narcisista e eu queria dizer que esse último episódio foi muito foda. Me lembrou de várias histórias da época em que eu costumava ir a lan houses e fliperamas. Falando em fliperama... Não, pausa. A foto da mulher que o cara pegou aqui, ó. Olha ontem. Ai, que filha da puta. É, falando em fliperama, vai vendo. Falando em fliperama, todos os dias. É Oktoberfest. Isso aí. Ah, overrated. É legado, ela tem olhos bonitos, mas é overrated. Cara, mas você não viu o cara, então vou te mandar uma foto do maluco pra você ver como beleza, pra fazer a comparação. Como não é assim. É, e agora... Aí faz por regra de três. É, por regra de três. Cara, né? É verdade. É, Chaptura, esqueci onde eu tô. Ah, falando em fliperama, todos os dias em que eu vou pra faculdade, eu passo na frente do fliperama que fica na rodoviária, a mesma de que o Lapso sempre fala, porque é onde tem o ponto final do ônibus que vai pra FRJ. E dá muito vontade de não ir pra faculdade porra nenhuma e ficar no flipper o dia inteiro, mas a responsabilidade fala mais alto. Quando o Tamanduá Narcisista entrou na faculdade, eu acho que não tinha mais, mas lá na UFRJ tinha um fliperama de The King of Fighters 98, Tekken 3 e Daytona, se não me engano, e Street Fighter 2. Eram quatro fliperamas. Ficou durante muito tempo lá, cara, assim, muito, muito jogatinhas ali. Porra, Lapso, aquele McDonald's era a parada certa da galera do ensino médio. Na minha época era segundo grau. Só de pensar que eu já comi ali e foi inevitável. Caralho, Lapso, tu é velho. Eu sou velho, cara, na minha época era segundo grau. É, ele tá se referindo à história do moleque que tacou a cueca na caixa da... A cueca que ele usou para limpar o cu na caixa d'água do McDonald's. É, foi inevitável rir muito com a história da tentativa de assassinato do mendigo que o ninja inimigo narrou. Fiquem imaginando a cena e rindo muito aqui. Acho que é isso, galera. Abraço. Abraço, cara. Vai, vamos lá aí. Então, tem um e-mail aqui do Thunder Robot, robô do trovão, que é um nick muito criativo. Bom. E ele diz: só queria comentar como o Ares está fadado ao fracasso. Em todas as personagens que vi, ele sempre se dá mal. Tá, justo. Em Xena, ela engana o Ares. Caralho, o cara via Xena. Parabéns. Em Xena, ela engana o Ares para poder tretar com a Athena. Na animação da Disney, Hércules, caralho. Ele tá falando de God of War, né, cara? Não, assim, ele tá falando do Ares como um todo, como personagem. É, aí ele fala, em Xena, ela engana o Ares pra poder tentar com a Athena. Entendi. Agora, na animação da Disney, Hércules. Não entendi. Mas tudo bem, foda-se. Você tá falando que na animação da Disney, Hércules, o Ares se fode também, porque... Enfim, se fode. É isso aí. Geralmente, ah, tá, ele se fode, ele não quis explicar. Enfim, na treta entre os Dark Angels e o X-Men no ataque contra as garras na saga O Cerco. Onde e o Sentry Void... Caralho, Sentry barra Void espanca todo mundo. Tá, não entendi porra nenhuma do seu e-mail. Parabéns, Thunder Rosa. As últimas duas que ele tá falando aí é sobre os gibis da Marvel aí. Tem uma edição dos X-Men com os Vingadores Negros, que nem existem mais, que a... Uma mulherzinha tava com os poderes da Valkyria e enfiou a cacete no Ares da Marvel. E depois esse Sentry aí, que era um cara maluco, ele pegou o Ares assim e rasgou o Ares no meio. É isso que eu quis dizer. E é muito boa a imagem. Muito feio, o maluco é muito feio e pegou essa mulher. Agora faz o contraste. Caralho, essa mulher não é bonita pra caralho. É que ele pegou. É bonita essa mulher, cara. A garota é bonita a ponto. Então, ela é bonita a ponto. Dado que esse maluco pegou ela, ela é uma deusa. É, o que que a cerveja não faz, cara? Isso eu tenho que bater palmas pra cerveja. Peraí, o cara é o do. Obrigado aí, Solid. Não, é o cara da direita aí. O que não tá abraçando a menininha. O cara da esquerda, você pode ver que tá apertando a gordura da menininha. Olha que maneiro nessa foto. Ele tá apertando a garota, é muito engraçado. Assim, os ouvintes não vão entender porra nenhuma porque a gente não vai postar essa foto no site. Mas vai lá, Solid. Não, não, não vai. Talvez a mulher. Então, esse é um texto meio difícil de ler agora, mas. Esse é complicado, vai lá. Aí, galera, mais Fritz Saquete. Então, sobre a campanha do Ilapso, xingue seu amigo. Não posso xingar vocês porque meu amigo de cu é rola, mas se na verdade vocês são cu mesmo, então eu sou rola da paz. Riso, riso, riso. Tá, próxima parte. Então eu posso mandar vocês tomarem no cu porque me considero vocês meus amigos. Jesus, me considero genial, cara. Justo. Bem, vamos ao assunto. Ah, finalmente. Cadê as fotos da musa, porra? Você tirou do ar as fotos da musa? Não, é um burro, Bebói Cadu. Você é um burro, tá lá. Depois ele mandou e-mail e falou assim: ih, ah, não, foi mal, achei. Retardado. Jesus. E o mestre Lápis, é tipo, é uma mistura do mestre Splinter com Lápis, não? Não, é porque eu realmente mestre Lápis de mestrado. É, entendi. Falhou no post de God of War, onde o próprio God of War é uma cópia de um jogo que joguei até bastante num PS2. Rygar, The Legendary Adventure. Riso, riso, riso. É igualzinho, errei mesmo. Não, não foi riso, riso, não. Foi senhores, senhores, senhores. É sério, sério, sério, sério. O tio Kratos mamou muito no Rygar antes de ser o que é hoje. Gosto da série, sim. Vou comprar um PS3 só pra completar a coleção e jogar apenas Gol. Ele não vai botar mais nenhum jogo no PS3. Nenhum. Mas ele não é o primeiro, riso. No mais, nada mais. E um abraço forte por trás de vocês. E vão tomar... Gay. Valeu, meu Cadu. Obrigado, mas sem abraço por trás. A gente respeita ele porque ele tem um filho e ele dança break. O comentário do Ilapso sobre Death Note durante a leitura de e-mails do episódio 109 me chamou a atenção. Até então, não sabia que o Ilapso tinha traduzido a série para o português. Gostaria de deixar para ele meu muito obrigado. A tradução do Silêncio para a série Death Note tornou o mangá acessível para mim e para minha irmã. Quando eu comprei os mangás da JBC, já tinha lido todos do grupo e fiquei frustrado quando descobri que na versão brasileira oficial, traduziram o nome Raito direto pra Light, mas era o correto, eu fiz errado. Quanto ao cast, o Elapse aqui é babaca. Não, é porque eu comecei errado e eu fui errado até o fim. Eu me mantive a minha postura, entendeu? Eu não, não coerência, fui, né? Cara? Justo. Quanto ao cast, está muito bom. Gostei especialmente do episódio 103 do dossiê Capcom. Gostaria de ouvir o dossiê Tectoy algum dia. O Ninja Inimigo deu essa ideia e achei excelente. É, foi ideia dele mesmo. É, isso está nos planos de vocês? Sim. Não. A minha palavra é superior à sua, então sim. Aproveitando o grupo no Steam, Aproveitando o grupo no Steam, seria interessante que rolassem alguns campeonatos entre os ouvintes. Pelo menos inicialmente, os campeonatos não teriam premiação nenhuma, além de gravar os nomes dos campeões no Hall da Fama do Baixo Frente Soco. Acho que seria muito legal para movimentar a comunidade. Inclusive, mais de 50 usuários, Valdos. É só essa semana. Obrigado a todos. Tem mais de 300 agora já, né? Tinha 320 quando eu postei um print screen no Facebook. Aí ontem tinha quase 400, assim. Tá bacana. Parabéns pelo trabalho de vocês. Abraço e até a próxima. Cara, um abraço. A questão do Death Note aí também, você tem que agradecer ao Crusher, que era ele que... Eu só traduzia. Quem editava era ele. Ficava lá fazendo Photoshop a dia e noite, a noite inteira. Mas a gente tinha 20 anos e tinha tempo, assim, então... E saco. Oi, Lápis. Eu era muito chato. Fala. Fala aí, tu comeu muita mulher porque traduzia anime, mangá ou não? Não, muita não, mas eu cheguei a comer mulher. Isso eu realmente cheguei a comer. Por causa disso. Então, alguém era gata? Eu posso arrumar uma foto aqui. Vai, vamos lá, vai. Vamos dar procedimento. Mas aí, essa sugestão dele de fazer campeonato com o pessoal do Steam, eu acho muito legal. Primeiro, você e a gente pode fazer mais que isso. Só Dota 2 em vez, né, de jogar só Dota 2. Pô, Dota 2 tipo, é irado. Então, beleza. A gente pode até streamar o campeonato, pode ser um evento legal. É verdade. Então, fica aí uma boa sugestão, vamos assim que eu voltar do exílio lá pro dia 1º de novembro, eu vou tomar a frente disso aí, a gente pode organizar um campeonato, só escolher um jogo, a gente pensa nisso. Exílio também é conhecido como Ibiza, né? Não pode não, mas vai lá. Mas então, e-mail do Carnage, ponto. Carnage, ponto, o nome dele. Não mando um e-mail tem quase um ano. Caralho, a gente já faz tanto tempo que a gente grava essa merda. Dois anos já. Merda, cara. Caralho, que merda. Não mando e-mail tem quase um ano. Já que geralmente eu era muito nerfado, mas ok. Agora que eu reparei, você não nerfou os e-mails dessa semana. É porque a gente tá lendo rápido, aí não precisa, entendeu? Entendi. Gostaria de saber a opinião de vocês em relação aos cursos de nível superior que os integrantes do cast fizeram. Fala o teu aí, ó. Fala aí. Isso tá acontecendo mesmo? Ah, fala o teu aí, vai. 30 segundos, recomenda. O meu curso superior é completo. Tá, então eu vou falar. É, se você quer desenvolver jogos especificamente, você tá dando tiro em formiga com um canhão, assim, não precisa fazer engenharia de computação. É, tem cursos especializados em desenvolvimento de jogos hoje em dia. Inclusive, eu acho que... A Sérvia Computação? No Sul. Não, o cara é do Sul, pô. Ah, o cara do Sul também tá bemzão, pô. É, no Sul tem. É, aqui no Rio... Que ele esteja em Blumenau lá, bebendo pra caralho no meu lugar. Ah, cara, vai se fuder. É você, pô, né? Então vamos pra Blumenau agora, cara. Partiu. Já era. Tem um avião hoje ainda, hein? 8h30 sai do Santos Dumont. E não precisa fazer curso de engenharia, assim. Você faz pra ampliar seus horizontes e, sei lá, vai acabar que nem eu e o Mestre Spinter. Que entramos na faculdade criando essa coisa de fazer jogo e saímos, cada um foi pra um canto. E é uma possibilidade. Ele foi ser vendedor de shopping. É uma possibilidade, mas não é um determinístico, então. É. Mas acho que vale a pena sim, você vai descobrir muita coisa lá se você fizer, e faculdade de ciência da computação é a mesma coisa. Vale pelos contatos também, mas se você quiser fazer jogo, por exemplo, mete a cara que você faz. Eu nem sei se foi isso que ele perguntou, na verdade. O autodidatismo pra quem quer desenvolver jogo é fundamental hoje em dia. O autodidatismo pra qualquer coisa referente à tecnologia hoje é fundamental, assim, a faculdade te ensina fundamentos. Mas nada. Não... Eu tava vendo uma entrevista com os desenvolvedores do XCOM novo, e falando da Firaxis e tal, de todo mundo que fazia antes, eles falaram um pouquinho da trajetória deles. Muitos deles começaram faculdade de engenharia e largaram pra se dedicar full time a jogo. Então tem muitos caras que abandonaram a faculdade pra poder se dedicar pro próprio curso. É, às vezes não te leva em direção ao desenvolvimento de jogo. Acho que ajuda, né? Mas não é tudo. É, faculdade é pra te dar fundamento, assim. É pra te dar a base de conhecimento que não vai mudar. Por exemplo, pra você saber qual é o protocolo computacional pra rotacionar um quadrado na tela, entendeu? Isso aí você vai aprender, mas não vai... Mas tem coisa que faz isso pronto já. Isso é pra te dar o fundamento e pra te dar uma base pra você aprender a aprender sozinho dali pra frente. Mas também não te impede de fazer isso por você mesmo desde o começo. A faculdade não serve pra porra nenhuma. É, a sua talvez não, porque você gasta o dinheiro do caralho, mas a minha foi de graça, foda-se. Ah, tem razão. Foi de graça, é o caralho, a gente que pagou por essa porra. Você pagou, eu paguei um pouquinho de nada, você pagou tanto quanto eu pela minha. Enfim, vou pensar nisso. Não, eu ainda ganhei pra estudar durante a maior parte do tempo, então foda-se. De nada, tá? De nada. Valeu, obrigado. for prestar vestibular, de novo, pois tranquei o curso de engenharia que eu fazia na UFSC, que eu imagino seja a Universidade Federal de Santa Catarina. É isso mesmo. E como alguns ouvintes gostariam... Caralho, tem uma pessoa aqui no meu cachorro quarto. Tá latindo aí fora. E como alguns ouvintes gostariam de um comentário ou até um cast a respeito disso. Os cursos de engenharia, ciência da computação, design de animação e gráfica, etc. Coisas mais focadas em games e informática. O que vocês acham do crescimento gamer no YouTube? Acompanham alguém ou assistem casualmente? Ludo o Bernardo assiste. O Solid assiste, ele é viado e fica assistindo essas merdas. No YouTube? Ah não, mentira, ele assiste live stream. É diferente. É diferente. Eu só acompanho o Ludo Bardo, eu realmente não tenho opinião formada, mas a gente pode chamar ele pra fazer um programa sobre isso. Ou não. Ou não, ou sim, ou não. PS, perdão pelos erros gramaticais. Estou escrevendo em meu modesto Android. Poderiam fazer um cast nostálgico me lembrando os PCs antigos. E o review do Pantera Cor-de-Rosa? Passaporte pelo perigo. E o review do Pantera Cor-de-Rosa, sua eternidade? Seu fanfarrão. Então, esse problema aí do Passaporte pelo perigo, eu não consegui rodar no meu PC, cara. Eu tô tentando ver se eu arrumo um emulador de Windows, sei lá. Entendi, tá. Uma tá. Parada assim. Desculpinha esfarrapada, cara. Beleza, eu vou te dar uma solução. Seu computador roda? Seu computador roda? Me dá Eu não quero jogar essa porra, não foi o que eu falei que ia fazer review dessa merda. Vai não, você. Bota o seu computador e me dá seu computador junto com a parada. Beleza, senhor fodão. Vou fazer isso então. Solid, cara, último e-mail já, assim, a gente foi muito rápido. Viking de gravata. Olá, panqueiros malditos. Moro em Fortaleza, Ceará. Tenho 24 anos e sou designer gráfico. Aí, é parceiro do Senhor da Eternidade. Parceiro. Eu não sou designer gráfico, eu sou designer de interfaces. Olha só, que cara chique, elegante, né? O cara não é nem formado, ele já tá especializado. Ótimo cast, adorei as histórias de vocês em Lan House e confesso que a melhor foi a da surra de pau mole sobre usar embalagem de salgadinhos para melhorar o desempenho do modem. Confesso que eu já fiz muito isso. Na época que eu jogava... Peraí, desculpa, olha, assim, os olhos só parecem um retardado, mas é porque o cara botou vírgula onde era pra botar ponto, entendeu? Assim, não é culpa dele. É isso aí, eu pareço um retardado muitas vezes. Não, na época que eu jogava em Lan House, era um desses do lado B, em geral preferia jogar outros jogos além do Counter Strike. Isso aconteceu muito no final do movimento do Counter Strike, né? Muita gente já tava meio de saco cheio. Foi uma coisa meio assim. Porque tinha uma época, cara, você entrava na Lan House, era 100%. Ninguém jogava, ninguém ficava sem jogar Counter Strike. O cara tava sem jogar Counter Strike, mano, sai do computador, porra, dá espaço aí pro cara que jogar, sabe? E era difícil. E aí depois que o Counter Strike começou a perder potência na coisa, né? Aí começaram a aparecer outros joguinhos, né? Então, fazer o quê? Para ser mais claro, jogava Warcraft 3 e Diablo 2 na Lan House que frequentava. Era muito comum haver campeonatos de Warcraft e Corujões, em que eu achava muito foda, pois para mim o FPS é muito repetitivo. Joguei em Lan House até 2004, quando na época deixaram de existir os Corujões e agora só tinha Orkut e MSN. Uma boa, mestre. Essa era foda mesmo. Essa aí foi derrocada da total da Lan House. Virou Cybercafé. Foi derrocada. Que ficou o pessoal indo lá pra ficar no MSN, na Lan House. Eu nunca entendi isso, cara. Que barulhinho. O cara ficava pagando, sei lá, R$4 a hora, R$2 a hora, pra ficar no MSN, sexta-feira à noite. Pra querer uma garotinha que ele ia levar na Via Show. Nesta semana me deparei com a Profissão Repórter falando sobre o vício em jogos e diversão. Não consegui acreditar quando mostraram uma mãe que apanhava do filho que era viciado em Lúnia. Em outro trecho da reportagem foi mostrado um grupo de psiquiatras que davam orientações aos pais com filhos viciados em jogos. Um deles não quis se identificar, acho que por vergonha, pois tinha deixado a escola. Achei aquilo uma merda total. Cara, um aviso aí pros nossos ouvintes: se você for ficar viciado em jogos, por favor, não fique viciado em Lúnia. Arruma um jogo melhorzinho pra tu ficar viciado, tá ligado? Eu nunca ouvi falar dessa merda. Cara, é um MMO nojento. Não, é melhor que Tibia. Pô, então já é alguma coisa, cara. Mas aí, falando nisso, cara, vício é uma merda, independente do vício, é vício, entendeu? As pessoas às vezes culpam muito é jogos, a culpa é do jogo. Não, a culpa não é dos jogos, a pessoa se vicia pelos motivos dela. Então poderia ser o jogo, poderia ser também outra coisa. Não, poderia ser viciado em sal, por exemplo. Poderia ser, cara. É. A gente tá falando de vícios ocupacionais, mas tudo bem. Ué, o cara não consegue fazer nada, ele fica comendo sal o dia inteiro. Esse é um vício que dura pouco tempo. Dura pouco tempo, é verdade. Isso é verdade. Eu acho que ele é menos saudável que crack, por exemplo. Mas vamos lá. Não sei. Se você geral... fumar crack, vai ser uma merda também. Em geral, não, crack acho que dura um tempo, cara. Acho não. Que sal se você é fumar, se você fumar crack 24 por 7, você morre em menos de um dia. Não, você tá maluco. Com certeza. Primeiro que ninguém fica fumando crack direto, assim, tipo cigarro. Saca? O cara vai dar 3 traguinhos e fica... Aí dá fissura e ele volta. Eu tô falando de um cara que come sal como vício ocupacional. Ou seja, ele não consegue parar de comer sal. Então, se você substituir isso pra crack, o cara morre muito rápido. Mais rápido que sal. Ah, entendi. Na mesma proporção. Exato. Entendi. Não, faz sentido. Acho... Mas não, acho que faz não vai acontecer sentido. Porque quem fuma crack é nego, tipo, pobre. Mora muito assim na merda, mora na rua, sei lá. E o cara não vai ter dinheiro pra comprar crack suficiente pra isso. Você pode pegar. Pra crack que não é mendigo, não, sabia? É o mesmo? Cara se torna mendigo, mas ele não, entendi, não necessariamente ele pega. É, a droga é foda. Então não jogue Nune, nem fume Nune. E não come. Em geral, achei até. Não come sal. E assim, mais um ataque às comunidades gamers se faz. Senti falta do Mestre Splinter, passa uma eternidade. Péssimos, deviam ter falado mais dos arcades, pois o nome do cast era Crônicas de Fliperama e não de Lan House. Pô, vocês fizeram Crônicas de Fliperama e falaram de Lan House, não me chamaram? Não, na verdade o nome era Crônicas Gamers. Quando eu criei a porra do posto, era Crônicas de Jogador, Crônicas de Jogos, sei lá, não sei o quê. Aí a origem inimigo foi lá e, oh não, mas Fliperama. Quase não falou Fliperama nessa porra. É que merda. PS3, minha Lan House se chamava Cyber Rock. Lá também fazia um servicinho maneiro de gravação de jogos de PS, vamos por 3 PS. Bom tempo. Então o negócio não tinha uma. Ainda rolava um Jack Sparrow lá. Sou mais um Coliseu que rolava isso de Boquete Banguela. Mas enfim, eu e Mestre Splinter estamos sumidos porque o Ninja Inimigo tá querendo defenestrar a gente do podcast. É muito gay, né, cara? Mas eu tô aqui de volta pra sua felicidade. Eu tenho um recado, o pessoal do Twitch tava me pedindo aqui pra passar um recado pro Ninja Inimigo e tal. Eu não vou lavar uma roupa suja agora, mas eles estão falando que eles querem fazer a participação. Eu tô aqui representando os usuários do Twitch. As mensagens que eles me mandam é que o pessoal quer produzir mais material pro Baixo Frente Sul. Eles querem produzir material pro Baixo Frente Sul. É, só fazer. Uma ideia aí. Manda pra mim direto. É isso aí. Eu gosto de jogos, @baixofrentesul.com. This is the music to Chrono Trigger and Chrono Cross. Você que acompanha o Baixo Frente Soco tá cansado de saber que nós damos uma atenção muito especial pra música nos jogos de videogame. E eu que não acompanho, como é que eu faço? Você que não acompanha vai tomar no olho do seu cu e escute excelentes programas em que nós falamos da música, né? Nós fazemos uma homenagem à música nos videogames. Na verdade é mentira, a gente só tem preguiça de gravar um tema de verdade. Com os nossos Disco Ninja, que já estamos aí com acho que 8 programas ao longo dessas 110 edições. E acho que é só o Disco Ninja, né? Tem outro programa sobre música? É só isso, né? É, só. Teve um especial que a gente fez sobre o cara do Final Fantasy, mas acho que foi um Disco Ninja mas também, É porque esse foi um Disco Ninja em duas partes, então ele foi muito diferente. E, sem dúvidas, a música é um trecho muito importante nos jogos de videogame hoje em dia. Não à toa... essencial. Não há jogo que você consiga jogar sem música que te traga tanta emoção quanto os que tem uma música bem feita. Claro, há exceções. Tem jogos que são feitos especificamente pra você desenvolver os outros sentidos e não em detrimento de alguns. É. Não, cara, já diziam os sábios. O silêncio também é uma música. Muito bom, cara. This is the sound. Na verdade, Sound of Silence, não, cara. Porra, eu acho que quem dizia isso era o John Cage, que tinha uma música que chamava, acho que era 4 minutos e 33, alguma coisa assim. Johnny Cage? Não tinha Cage? Porra nenhuma na música. Não, John Cage, quase. que ele que ficava um pianista babaca que levantava a mão, fingia que ia tocar piano e nunca tocava. E aí depois, no final, o nego aplaudia. Mas você vê, olha a importância da música. Não tem nenhum momento em que não coloquem nenhuma música. Você vê, você tá no elevador, tem que botar uma musiquinha, que você não pode ficar no elevador. 5 segundos que você vai subir, não pode não ter nada. No telefone, quando você vai esperar, no telemarketing, bota uma musiquinha pra você ouvir. Rebeca, para de falar, cara. Você só trazendo lembrança ruim, cara. Música de elevador. Ano passado, em Las Vegas. Mas pra você ver, ó, em todos os momentos da nossa vida, a gente tem que ter música. É verdade. É uma lembrança. O seu pai, quando pegou a sua mãe, ele botou um LP maneiro pra tocar na vitrola e aí mandou a ver. Cara, eu quero muito que eu tenha sido naquela noite de 85 concebido ao som de Earth, Wind and Fire. Ou de, sei lá, KC and the Sunshine Band. Porque tava passando aquela novela disco, não sei o quê, aqui, né? Sim. E, porra, eu era... Dancing Days, cara. Eu quero muito que eu tenha sido concebido nessa vibe, assim, porque é muito bom esse tipo de coisa. Ah, eu ouvi os universitários falando aqui atrás que Dancing Days é de 75. Isso. Então não era Dancing Days. Então, obrigado, Dona Celeste, aí, a nossa universitária de plantão. então, infelizmente, eu devo ter perdido essa. Eu, cara, devo ter tido sido concebido ao som de Prince, alguma merda muito escrota, assim. Pode ser o Michael Jackson também, nem tudo tá perdido. Mas é bom então lá pro que a gente tava falando desde o começo, que era sobre música de videogame. Né? Inclusive, nós temos jogos musicais a rodo. Temos jogos de videogame que tem música feita por grandes astros aí da música de Hollywood, como o Call of Duty Modern Warfare, que a trilha agora é do Hans Zimmer, já acho que há 2 jogos consecutivos. Né? E outros exemplos aí de músicos que se especializaram em videogames e que são, por que não dizer, ovacionados por sua obra, como Deiji Nobuo Uematsu, a outros mais menos prestigiados, né, por assim dizer. Jeremy Soule. O Nobuo Uematsu é meio assim, o Pelé da música de videogames. Koji Kondo, pô, da Nintendo. É verdade. Porque nem, quando eu penso em Nintendo, eu penso em narrativa. Não, sacanagem. Eu penso no japonês viado lá. Mas dentro desse contexto de música de videogame, da importância que a música tem, a essencialidade, né? A questão de ser um motivo sine qua non dentro dos jogos de videogame, os senhores Tommy Talarico, que tem um nome de fruta nordestina que ninguém conhece por esse nome, e o Jack Wall, lá nos Estados Unidos, criaram o Video Games Live. Senhor Clerazos, o senhor me deu no sábado... Opa, dei nada não. Tá. O senhor me forneceu no último sábado, por ocasião do Video Games Live aqui no Rio de Janeiro, um breve histórico sobre o evento, que eu não conhecia porra nenhuma, eu nem conhecia esse tal desse Tommy Talarico, muito menos esse tal desse Jack Wall, também não conhecia a Garota da Flauta. Eu cheguei lá de ignorante mamute mesmo, né? Agora eu sei mais ou menos, mas por favor... O Mamute não veio hoje. O senhor poderia, por obséquio, nos fornecer um breve histórico do Video Games Live? Em 2005, Tommy Talarico e Jack Wall se juntaram para criar o Video Games Live, unindo música clássica e música de videogame. Dessa forma, eles pretendiam levar aos que não gostavam de jogos o conceito da música do jogo, como algo que poderia ser aproveitado por até aqueles que não são jogos. E para quem conhecia os jogos e gostava, mas não conhecia a música clássica, passava a conhecer o que era a música clássica, passava a se interessar pelos instrumentos e pela forma de se tocar. Então, a ideia foi muito maneira. Quando eu conheci, eu falei, putz. E você não leu, nenhuma parte desse texto que você falou agora? Você, não li. Você fala com essa eloquência muito mesmo. Muito espontâneo você, velho. Ah, gostei, obrigado. Mas aí, eu, garoto do interior, acabado de chegar na cidade grande pra continuar meus estudos, mascando o meu capim, vi essa notícia e falei, puta que pariu, isso aqui nunca vai passar no Rio, cara. Nunca vai passar no Brasil. E aí, então, em 2006, eis que Video Games Live vem para o Brasil, trazido pela Petrobras. Que bonito, muito, muito bonito, Clerazzo, essa... Eu acho que o tempo em que ele foi resetar o modo, ele ficou escrevendo, assim, muito rápido, que ele ia falar. Cara, você falou com uma eloquência incrível, assim, e eu sei que você não leu tudo isso, a metade você falou mesmo. Escrevi a minha dissertação, a defesa da dissertação. Tá gravado em vídeo, depois te mostro. A minha também tá. Duas coisas muito interessantes que o Clerazzo falou nessa sinopse sensacional que ele disse. Primeiro, o aspecto da orquestra, né, da música orquestrada, que hoje em dia é mais comum, né, você... Na verdade, nos últimos 15 anos, talvez, talvez tenha sido mais comum, sobretudo com os jogos de RPG na época do PlayStation, tudo era orquestra, né? E mesmo antes, um pouco, né, no Super Nintendo, jogos como Final Fantasy VI, tinham músicas que emulavam uma música orquestrada, mas não eram ainda por limitações de placa de som, etc. E hoje em dia, tem muita música também que parece orquestrada, só que na verdade não é, tudo feito no computador. É, sintetizado, né? E tem aquela música do Final Fantasy VI que você tá falando, é a área de medo do karate, né? A área de medo ou qualquer merda aí. É, isso aí, é continua. É muito bom. Muito obrigado, Rebeca. Era exatamente essa música. Agora que você que não sabia, já sabe. Essa questão da música orquestrada é muito importante porque é uma releitura. Acaba sendo, pra várias músicas, por exemplo, pra Green Hill Zone, o tema do Sonic, você fazer uma versão orquestrada dela é uma releitura. E não é o tipo de coisa que, sei lá, um fã se junta a um grupo de fãs assim, pô, cara, a gente bem que podia fazer um cover de Green Hill Zone, né? É, eu vou pegar o meu violino, você pega o seu contrabaixo e a gente vai reunir aqui o coro da Petrobras pra fazer uma capela dessa música. Não é o que se consiga assim, simplesmente. Então essa iniciativa acaba sendo uma coisa relevante, né, e nova. E vale lembrar que ela não foi pioneira. Quem começou fazendo isso foram os japoneses, óbvio, japoneses, com as suas orquestras para tocar Dragon Quest e Final Fantasy. Sim, mas aí eram coisas muito pontuais, né? Eram muito trilhas, fechadas. Eram trilhas muito pontuais e que eram... E pontuais até no sentido dos jogos que estão sendo feitos. Porque, se eu não me engano, tem uma interseção legal entre a galera da música do não no Buematsu em particular, mas os músicos que trabalham nesses jogos, o pessoal da equipe de som, acho que tem uma interseção aí, ou tem um diálogo entre essa galera, se não me engano. Posso estar falando merda. A própria banda Black Mages, né, que é a versão, toca as versões rock das músicas do Final Fantasy, quer dizer, a maioria dos jogos da Square Enix, e é formada pelos próprios músicos. Isso aí, o dia que vier no Brasil, fudeu, cara. Eu pago R$500 pra ir. E assim, vai mesmo. E o segundo ponto importante. Eu vou mesmo. E o segundo ponto importante que o Guilherme levantou é a questão da Petrobras, né? Nos primeiros anos do Videogames Live aqui no Brasil, em particular, a primeira vinda aqui foi em 2006, né? Foi, acho que, só no Rio de Janeiro, ou teve em São Paulo também? Não, é Rio de Janeiro, São Paulo e acho que foram só dois. O começo foi Rio de Janeiro e São Paulo. É porque teve algum dos anos que São Paulo não teve, pelo menos, nesse caminho todo. E a Petrobras trazendo uma iniciativa assim, porque. Não é algo que você vai esperar um público grande, né? É uma coisa muito de nicho, ainda mais naquela época. Hoje em dia já tá muito mais difundido, acho, do que em outros tempos, né? Mas em 2006 acho que não tinha uma difusão tão grande assim dessa cultura de videogame como a gente tem hoje. Afinal, já são 6 anos. E nessa edição que a gente foi, tinha até criança na mesa atrás da gente lá. Pois é, a gente aqui esse ano aqui no Rio, que tinha de pai com filho lá, não tá no gibi. Aqui em Brasília eu percebi que tinha muita gente mesmo com cara de nunca ter jogado videogame na vida. Eu achei isso muito legal. Do grupo que foi com a gente, tinha pelo menos duas pessoas assim, né? A minha namorada e uma amiga nossa que foi conosco também. Não é que nunca jogaram, né? Mas não é, tipo, só que, sei lá, viu God of War lá e fica, caraca, o Kratos! Ah! É, porque tinha um cara na nossa frente que ficava assim, Fuzoda! O cara não pôs a camisa e ficou balançando, cara. Foi sacanagem. Cara, isso é o tipo da parada que me estressa a níveis absurdos. O cara achou que tava no show do Slipknot, né? Nesse nível. Pois é, você ouvinte, se você é esse cara, não seja mais esse cara. Pois é, e vai tomar no olho do seu cu. Castro, você ia se irritar muito com um amigo nosso que foi com a gente. Ele tomou uns gorão antes do show, né? Puta, ele ficou o show inteiro. Ele tava bem na primeira fila, assim. Então acho que dava pro Tommy ouvir, pros músicos ouvirem. Ele gritando, Tommy, you're the man, I love you. Aí pra Laura, Laura, marry me. Muito bom, cara. Falar que é bebida, né? Desculpa, que eu e o Ninja Inimigo, a gente ficou tomando cerveja pra caramba lá e ninguém fez merda. Ninguém deu um cu, né? Ele é tudo tímido, sabe? Aí ele primeiro tomou uma e se soltou e começou a gritar. Pois é, mas algo não é... A Laura olhou pra ele. Ele tava gritando tão alto que ela ouviu e ela olhou pra baixo, assim, disfarçadamente. E aí o cara teve um orgasmo, provavelmente, né? Olha, cara, com o tubinho que ela tava usando, pelo menos aqui no Rio, cara. Poxa que coxa. Pois é, a gente tava meio longe, né? Eu, pelo menos... Eu vi que... Eu reparei que ela era a mesma pessoa que tava usando aquele monte de vestido diferente depois de um tempo, porque eu achei que a cantora cantora e a flautista eram duas meninas, duas moças diferentes, assim. Peraí, rola uma cantora agora? Pois é, essa Laura Intravia, não é? É, a Laura Intravia. Pois é, mas falaremos sobre isso, assim. Vamos só fazer um apanhado aqui. É, o primeiro show foi lá no Hollywood Bowl, procede? Procede. Pois é, eu já fui ao Hollywood Bowl ano passado, inclusive o último show que eu havia ido antes do VGL foi no Hollywood Bowl e eu tinha ido ver Maroon 5. Parabéns. Eu achei que você ia falar que tinha ido ver Iron Man. Iron Maiden. Iron Maiden. Cara, se tivesse sido Iron Maiden, cara, eu ia ser muito orgulhoso. Eu ia ter levado um banco do Hollywood Bowl comigo. Ah, o Hollywood Bowl tem um monte de banco de praça, assim, da praça você nossa. Você podia ter ouvido Iron Man também, se fosse o Black Sabbath tocando. Pois é, mas não, era eu ouvi Moves Like Jagger. Que merda, cara. Ah, ainda bem, cara, que eu fui ao VGL. Pegou alguém? Não peguei ninguém. É, mó tristeza, cara. Que merda. Foi só Maroon 5, né? É, só Maroon 5. Desde que eles começaram, né, já deve ter feito centenas e centenas de shows. Eu não tenho aqui agora os dados exatamente do site da VGL, mas o Talarico diz que eles fazem uns 60 a 70 shows por ano e que estão passeando o mundo todo aí. E já lançaram até alguns DVDs, né? Tinha uns DVDs lá pra vender nos shows aqui no Brasil. E CD também, eles já venderam CD, já Blu-ray, né, etc. Mas, Clerazos, o repertório, Rebeca também, Sua Eternidade, o repertório deles não é lá também tão grande assim, né? Uma crítica que eu faço ao show, que eu só vi dessa vez, mas eu já tinha visto o vídeo antes, é que assim, as músicas parece que se repetem com uma certa frequência. Sim, isso é verdade. Tipo, se você foi no... Foi uma coisa que aconteceu quando eu fui no primeiro... Bom, como eu fui todos os anos, isso você percebe assim, nos três primeiros, você fala assim, caraca, primeiro ano, tudo novidade, você tá gostando da coisa toda, segundo ano. Legal, tipo, retrospectiva, mudou uma música ou outra. Terceiro ano, caraca, eu não aguento mais o Tommy Talarico com o mesmo discurso. Sempre essa coisa de video games music is not just about beeps and bloops. E falando de, oh, let's show them that video game music is not for children. Cara, caralho, sério, cara. Enche o saco você ouvir esse mesmo discurso todo ano. E as músicas, bom, algumas eles têm que manter que são vacas sagradas, mas pelo amor de Deus, tinham que ter trocado mesmo One Winged Angel. Três vezes, legal. Sete vezes, rapaz, não dava pra aguentar não. Entendi. É, não, esse ano, por exemplo, não tocaram. Tocaram em Brasília, Rebeca? Mudaram, né? Não, mudaram. É, parece que São Paulo também, acho que tiraram do repertório mesmo, né? Mas aí... Botaram o tema de Aerith, cara. Aerith. É, porque entrou lá no hall do Museu Britânico, lá de músicas, música clássica, né? Apesar de que foi o meu primeiro VGL, a primeira vez que eu fui, mas eu senti que tinha uma cara de que tudo aquilo já tinha sido tocado nos anos anteriores, sabe? Sei lá, o discurso dele me pareceu bem... Engessado mesmo, exatamente, bem decorado. Então eu imagino que realmente ele fale as mesmas coisas todo ano. Todo ele ensaia. É. Mas também tem um pouco também das expectativas dos fãs, né? Porque pelo menos aqui em Brasília ele falou muito que, essa música tal a gente vai tocar porque pediram muito no Facebook. Essa música a gente vai tocar porque pediram muito no Twitter. Essa música a gente vai tocar porque ameaçaram que se a gente não tocasse iam nos matar. Então... Ele falou a mesma coisa aqui. Deve ter dito a mesma coisa em São Paulo também. Eu queria tirar uma dúvida. No Rio, ele sempre fala que o show do Rio é melhor que o show de São Paulo, que o show de não sei aonde, fala que é o lugar que ele mais gosta de tocar. Em Brasília, é assim? Bom, aqui ele falou, ao final do show, que gostou muito, que a galera foi muito empolgada, que ia ser difícil pro pessoal do Rio e de São Paulo baterem. E que ele sempre fala, em todos os lugares que ele vai do mundo, ele diz que o Brasil é a plateia mais empolgada. É, eu acho que ele falou Brasil. O Brasil é o mais barulhento, é o assim. Acho que ele não falou Rio, não. Porque ele falou... Ele fala do Rio. Entendi. Ele até falou, vocês podem pesquisar as minhas entrevistas aí na internet. É. Eu sempre falo que o Brasil é a plateia mais empolgada. Caraca, cara, eu vi um VT do show de Brasília. Não é possível, cara. O cara fala a mesma coisa toda hora, cara. Ele falou a mesma coisa, cara. Aqueles vídeos do Dorkly que passam no telão, ele era um holograma também gravado, o Talarico. Cara, falando nisso, cara, aqueles vídeos são os mesmos que a gente tá cansado de ver na internet. Ah, por favor, aí eu achava engraçado. Troca o do Pac-Man, não aguento mais ver o vídeo do Pac-Man, sério. Aí eu fui com a Bruna, né? Aí a Bruna do blog. Aí a Bruna ficava olhando pra minha cara, sério, olhando pros vídeos e rindo de mim. Eu falei, cara, você não tá achando a mínima graça? Eu falei, não, já tô cansado de ver isso na internet. E o povo se matando de rir. Caraca, gente. Não, eu vou fazer um elogio aqui. É muito repetitivo. Porque eu nunca tinha visto nenhum deles, então eu achei todos muito, muito legais, assim. Parabéns a quem escolheu eles há 10 anos, sei lá, porque devem ser os mesmos sempre. Senhor Verdade, você que Chega. Já foi antes. Tocou. Uma vez. Tocou Castlevania? Tocou. Tocou Castlevania, tá. Tocou God of War? Tocou. Tocou God of War. Tocou Sonic? Sonic. Tocou. Tocou Mario? Tocou. Lógico. Zelda? Tocou Zelda, né? Não me lembro. Zelda, talvez. Não lembro. Final Fantasy? Tocou. Tocou. Tá, então oficialmente não muda porra nenhuma. Da... não muda nada, cara. Tocou ele... Mario aí no Rio esse ano? Eu acho tocou. Que... Não. Isso foi quando eu vi, sei lá, 4 anos atrás. Então, mas... porque em Brasília não tocou Mario. Aí a galera ficou louca. Toca Mario! Então, show no inteiro. No final do show, quando ele ia partir pra música do Portal, tanto que ele já tinha sentado no banquinho, ia puxar só a cerveja e chamar o Zeca Pagodinho. Isso. Aí, o que rolou? Ele olhou assim pra galera, então, é que se a gente não tocar essa música, vocês vão matar a gente. Mas a gente tirou porque tocou todos os anos. Vocês querem que a gente toque? Aí o pessoal, toca. Aí ele tocou Mario. E a gente assim, tá, pô, foi legal porque rolou uma emoção. Mas, sério. É, pois é. Em particular aqui o Rio de Janeiro, segundo o próprio Tommy Talarico, e aí ele só deve realmente falar isso do Rio, é o único lugar onde teve 7 shows seguidos, né? Então, desde 2006 até esse ano, foram 7 anos consecutivos, teve show no Rio de Janeiro. O Senhor Eternidade acabou de nos dizer aqui que foi há 4 anos, então ele foi em 2008, né? E ele ouviu todas... Não, eu falei, mas foi chutado, não tem certeza absoluta. Tá, então, por aí, 2008, 2009, ele não lembra. Né? Foi há 4 anos e tocou praticamente as mesmas coisas que tocou agora. É claro que ele, eventualmente, nos medleys que ele faz de Mega Man ou de Castlevania, pode ser que ele, Castlevania, ele troque as músicas que são colocadas nesses medleys. Mas os jogos são basicamente os mesmos. Rebeca, você que é uma pessoa muito eclética, você vê isso de forma positiva? Eu sei, eu tô te elogiando, assim, agradece e aceita. Tá? Você acha positivo essa troca de música dentro dos jogos e isso é suficiente? Então, no caso, você manteria vários jogos clássicos como Zelda, Metal Gear, Castlevania e só trocaria as músicas que são executadas nos medleys desses jogos? Ou você acha que seria mais positivo uma variabilidade maior de jogos, até pra eventualmente fazer um trabalho social, digamos assim, de divulgar mais jogos que eventualmente não estão dentro daquele escopo de jogos figurões que todo mundo conhece? É, eu ia falar justamente isso, de variar até pra galera conhecer mais, né? Ampliar os seus horizontes musicais. Olha que bonito isso. Eu sou a favor de cada ano, apesar de que foi o primeiro que eu fui, então eu não tenho como comparar e não tenho como sentir isso da repetitividade, mas eu sou a favor de cada ano colocar jogos diferentes, não só os mesmos jogos variando as músicas deles. É, porque eu tenho... Porque tem muito jogo com trilha sonora rica, com trilha sonora diferente, né, também. Aí você fica preso no... E eu sinto que a galera aqui no Brasil é muito nostálgica, porque 90% do show é de músicas de jogos antigos, né, de Mega Man, de Mario, Sonic. Não que eu ache isso ruim, só um comentário. Pô, Bex, mas particularmente eu preferia que variasse mais e que trouxessem músicas de jogos novos, e principalmente trilhas sonoras que são mais experimentais, assim, que apresentam um universo musical diferente. Então, Journey foi uma bela adição. Eles mandaram muito bem colocando Journey. Eu lembro quando eu tava saindo do ônibus, indo pra casa do Ninja Inimigo pra gente pegar carona com o Ludobardo pra lá. E aí eu saí do ônibus assim, falei, porra, podiam tocar Journey. Ah, não vai tocar. Acabou de sair o jogo, saiu esse ano, vão deixar próximo ano. Aí a gente chega lá e, putz, tudo bem. Ninja Inimigo spoilou, falou que você avisou pra ele. Foi, avisei. Mas na E3 esse ano, quando eles fizeram show, tocou Journey. Então era uma possibilidade. Ah, eu não vi o show da E3. Não, tudo bem. Tudo bem que tocou Diablo. Também tocou Diablo na E3 e eu acho que não tocou aqui, se não me engano. Tocou Skyrim. Tocou Journey e Skyrim, mas não tocou Diablo. Beleza. É, que eu, inclusive, achei curioso. Sim, porque se fosse eu, o Tommy Talarico, do ponto de vista mercadológico, óbvio que ia tocar Diablo e ia deixar o Journey, foda-se lá. Quantas pessoas jogaram Diablo aqui no Brasil, provavelmente, quantas jogaram Journey, se você for comparar? Porque Diablo vem toda aquela carga de, porra, jogo de 15 anos atrás, quase, né? Tem os dois jogos anteriores, nego jogou isso a rodo aqui, etc. Eles acabam escolhendo jogos mais populares também, né? Justamente pra garantir público. É, isso é verdade. Agora, tem aquele aspecto também, como a gente já tá falando aqui. Pô, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, 7 anos seguidos. 7 anos seguidos em que, sei lá, 3 desses ou 4 desses anos, tocou Metal Gear e tocou Castlevania e tocou esse monte de coisa. Mas eu não consigo conceber que as pessoas não tenham enchido o saco. E tem muita gente que vai muitos anos seguidos, cara. Então, ou a gente é muito nostálgico, ou a gente é muito babão e fala, ai, que legal, música de videogame, vou lá ouvir, dane-se, né? E o ingresso não é barato, o ingresso é caro. Ainda mais agora que eu tô pagando inteira, né? Por alguns meses, assim, por semanas, né, não tá pagando meia ainda. Quem mandou defender o mestrado, né? Pô, mas cara, eu só tô indo mesmo é por causa da galera. Antes eu ia porque minha tia conseguia convite pela Petrobras pra mim. Aí, porra, galera, vai, vamos, eu vi o Ninja Inimigo falando que ia, eu falei, liguei na hora pra ele do trabalho e falei, cara, foda-se, compra o meu, eu quero ir com vocês. E eu com a galera é muito mais divertido. Pois é, isso é verdade. Eu só fui porque vocês foram, assim, porque se fosse pra ir só com minha namorada, eu óbvio que não teria ido nesse negócio, né? Ficar... Óbvio que você teria ido fazer um programa 2 melhor. É verdade, tipo, ir no cinema ver Procurando Nemo 3D, porque tá passando aí, quem não viu, essa é a hora, hein? Porra, Procurando Nemo, irado. 3D, nem tanto, mas vamos ver. Coisa que eu ia falar que talvez seria interessante, eles colocarem atos diferentes, assim, se desse, né? Não sei se é muito mais caro, se o show ficaria muito mais caro, mas, por exemplo, em algumas músicas, colocar coreografia, alguns dançarinos. Eu gosto, pelo menos, de coreografia. E alguns atos misturando teatro com a música. Ou então, em algumas músicas, eles fazerem um remix diferente, sabe? Apresentar coisas diferentes. É, eles começaram... Eu acho que seria interessante. Eles começam mais ou menos isso, porque, por exemplo, aqui, esse ano no Brasil, acho que de forma geral, abriu com Castlevania. E o Castlevania ele entra tocando guitarra. Eu acho que é a única, inclusive, que tem algo além da orquestra. Tem, no caso, a guitarra ou a flauta da menina agora. Tem a guitarra dele. Inclusive, eu achei que a pegada do show toda fosse assim, com essa guitarra acompanhando a orquestra. E se fosse, eu particularmente teria achado muito melhor, porque ficaria uma coisa... seria um algo a mais, entendeu? Tudo bem que ele é um guitarrista bem meia boca, mas enfim. A ideia é que você quer ir no show do Mega Driver e do Black Mages. Eu quero... Eu quero ir no show Black Mage. Cara, se fosse o Mega Driver tocando com a Orquestra Sinfônica Vila Lobos ali, porra, cara, ó. Sim, se acontecendo que vem, a ideia foi nossa, hein, já sabe. Mega Driver já abriu o show pra eles, lá no Canecão. Caralho, foi lá no Canecão mesmo. Faz tempo, quando o Canecão ainda não tinha sido fechado, né, pelo governo. Por impropriedade. Pra FJ. Pois é, mas o... Não, mas aí o Black Mage não. O Mega Driver abriu o show tão somente ou performou junto com a orquestra? Eles abriram o show, se eu me lembro bem, eles chegaram... Não sei se eles chegaram a tocar uma música pelo menos com a orquestra. No caso, é Nino, o guitarrista, né? Não sei. É. Então, não lembro se eles chegaram a tocar depois ou só participaram abrindo o show pra galerinha que fez um mosh lá na frente. Foi divertido, cara. O Mega Driver é uma banda de São Paulo, se eu não me engano, e acho que eu nunca teria oportunidade de vê-lo se não fosse pelo Video Games Live. Não, teve sim, porque ano passado na BGS eles tocaram aqui no Rio. Ah, mas porra, eu não sabia que a BGS era maneira daquele jeito. Eu achava que era só pro consumidor, mas tinha desenvolvedor lá também. Não, mas a BGS, não é maneira. Você tá falando alguma maluquice aí. Não, é porque a gente pediu passe de imprensa e ninguém nem respondeu, assim, nem pra falar não. Então eu tô de mal. Eu tô falando sério. Essa questão. Mas eu lembrei, rapidinho. Não tem aquele ato em que a Laura vai tocar a música de Zelda e aí ela fica falando com a fadinha no pescoço dela? Sim. No ombro dela? Sim. Então, esse tipo de coisa. Colocar mais desse tipo de coisa, participações especiais, esse tipo de brincadeira. E também chamar outros convidados especiais, que até o que a gente tava conversando nos e-mails, né? Que eles colocam a Laura pra fazer tudo, e nem em tudo a voz dela se encaixa. Porque ela tem a voz doce, suave, de soprano. Aí colocam ela pra cantar, sei lá, uma música de God of War, que é bem... Smash Bros. Smash Bros. Ou então quando ela canta Snake Eater, que não tem nada a ver com vozinha doce e fina. Então podiam dar uma variada, uma mexida nesses detalhes. Eu acho que enriqueceria muito show. Pra essas músicas que são em latim barra italiano, eu acho que até ela serviu aqui, pelo menos, porque tinha o coral do Teatro Municipal atrás, né, dando backup. E aí até eu cantava. Sabe quem ia mandar bem fazendo tanto o instrumento quanto a performance no palco? Caralho, foi mal, eu tinha esquecido o nome dela. Lindsay Sterling. Ela mesma. Quem é essa aí? O Link que todo mundo pegaria. É uma que eu mandei pra vocês no e-mail, que eu falei que parecia com a Belks, lembra? Não me recordo, mas estou indo no Google já verificar. Uma violinista, ela faz umas coreografias muito fodas com o violino. Já vi. E a Laura Entrávia são os links que você pegaria. Os links que eu pegaria, entendi. Tá, ela é gatinha, essa Lindsay Sterling aqui. Mas ela tem uma cara meio de velha em algumas fotos, mas... Mas ela tem 25, acho que é só a cara mesmo. Bom, cigarro. Isso não fala muito a favor dela, né? Se ela só tem 25 e tá com essa cara, mas as fotos dela aqui de link, ela tava bonitinha. Eu pegava esse link mesmo, tudo bem. Thanks. Nossa, ela seria uma adição incrível pro show, que ela faz ela é bem mais viva, assim, né? A apresentação dela é bem mais viva, bem mais empolgante. Pois é, aqui no Brasil em particular tem o Vinheteiro, né? O Vinheteiro ia ficar legal, tocando um... Demais! Vinheteiro. Já que eles não trazem mais aquele Mike Leung, né? Que era o pianista chinês lá, traz o Vinheteiro, que é nosso. Do Brasil. Brasil, né? Do Brasil. Vou me sentir o Galvão, cara. A nossa... O nosso vinheteiro é do Brasil! Porque o nosso vinheteiro é melhor que o vinheteiro dos outros. Não, mas, nesse aspecto que você falou de aumentar o show com outras performances, eu acho que eles até pisam, né? Botam um primeiro pé nessa questão quando, por exemplo, tem um trecho interativo lá em que a galera vai jogar Smash Bros. Lá no palco, né? Sim. Eu, inclusive, até no show fui lá tentar levantar um inimigo pra ver se ele ia conseguir subir pra jogar. Pensei em levantar o Killerazo, mas o Killerazo ainda tá um pouco mais pesado, aí eu tô pulando as costas e fui levantando os inimigos. Mas cara, o projeto Kratos tá rolando e vai funcionar, vou ficar rasgado. Nossa. Mas acabou que o cara escolheu uma garotinha lá pra jogar. E o pessoal, segundo o nosso amigo Yogodoshi lá do Estou Jogando, jogava muito mal. Eu não sei dar opinião, porque eu não entendo porra nenhuma que acontece na tela quando o nego tá jogando Smash Bros. Eu não entendo porra nenhuma, assim. E também quando, por exemplo, tem o esse próprio medley do Castlevania no começo, que ele entra lá tocando guitarra, então é uma coisa diferente. E as performances de WoW e de Skyrim, que o barbudo lá, com cara de Karl Marx, entrou no palco. O Rei Theoden. É o Karl Marx pra mim, aquele cara. Ele foi lá maestrar pra galera, né, no lugar do coleguinha dele. Aí no Rio não teve uma pessoa jogando Guitar Hero no palco, não? Não lembro, acho que não. Teve? Aqui em Brasília teve. Pelo menos quando a gente chegou lá, já tinha rolado o concurso cosplay, e se teve, que no início eles fazem isso, né, botam aquele Guitar Hero pro nego ficar jogando na entrada, Ludobardo chegou a trabalhar como voluntário nesses esquemas desses concursos, né, dele. Então ele poderia falar melhor disso, mas esse ano a gente entrou meio tarde ali também, já chegou quando já tava todo mundo lá dentro, chegou basicamente com o negócio começando, então a gente perdeu algumas coisas. O negócio? Eu acho que a gente não entrou, eu acho que a gente não entrou tão tarde assim não, Clerados, porque os cosplays estavam um pouco na nossa frente, só na fila, alguns pelo menos, tipo a Samus de biquíni de maiô azul. Ah, que eu tirei foto com ela, era Yuki, cara, e acho que era pegou, Yuki. Que você pegou. Não, cara, Vingard é casado com ela, não faz isso não. Quem? Ah, você conhece? Ah, tá, então não pegou não, eu achei que era uma aleatória. Pegou não, é essa mulher aí, a gente fina. Mas então, aqui em Brasília, então eu acho que eles fizeram o cosplay aí e aqui o coisa do Guitar Hero, porque não teve cosplay aqui. Ele só, num momento lá, ele falou, vamos chamar o menino que fez a maior pontuação no Guitar Hero lá atrás e tal. E aí ele desafiou o menino a fazer no mínimo 500 mil pontos numa música que o Tommy tocou na guitarra com a orquestra e o menino ia acompanhando no Guitar Hero. Aí o menino fez, sei lá, 600 mil, uma coisa assim. Ah, legal, ele fez o negócio do Guitar Hero de novo? Isso tinha nos anos passados. Tinha o do Guitar Hero, tinha os Space Invaders, que chamava as pessoas pra ir lá tocar. Teve um ano que foi muito engraçado esse do Space Invaders, que a mulher que subiu no palco devia ser acompanhante do cara que tava lá na frente. O cara devia ser da Petrobras, ganhou o ingresso, levou uma namorada lá e a mulher não entendia porra nenhuma de videogame. Ela simplesmente não sabia andar com a nave do Space Invaders e atirar no canhão, no caso, e atirar nos inimigos. Muito bom. Porque, por exemplo, se você faz isso que a Bebs disse, de colocar umas coreografias, sei lá, colocar um cosplay lá em cima, falando, dançando a música ou fazendo uma coreografia. Um cara, um Sephiroth e um Cloud de One Winged Angel, fazendo One Winged Angel lá. Porra, a música chata do Sephiroth. Já teve? Era o Vingard e a Yuki de Cloud e Sephiroth lutando no palco. Então agora eu sei quem é esse casal que você falou. Eles competem em negócio de cosplay direto aí. Isso, os caras são fodas. Eles são muito mandam bom. Muito bem. Mandam muito bem. Vira quase um Cirque du Soleil, né? Nossa, seria fera. Já pensou uma apresentação do Cirque sobre videogame? Se acontecer também, a ideia foi nossa. Clerazos, o tal do Jack Wall não tá mais com o Talarico. Você até me explicava isso lá na entrada do bar a que fomos posteriormente ao show pra comer umas empadas. O Belmonte da Praia do Flamengo, onde eu quase fui atropelado por duas adolescentes ao volante que subiram na calçada. Emoção melhor que é o negócio? Melhor coisa do meu dia, assim. As duas meninas foram subir na calçada com o carro, só que subiram igual as lesadas, né? E quase atropelaram metade das pessoas que estavam em frente ao bar. Mas estou vivo. Acho que todo mundo tá vivo, né? Não tem ninguém morto. E você me explicava que o Jack Wall não tá mais com o Video Games Live. Teve uma treta, alguma coisa aconteceu. O que aconteceu? Cara, nas primeiras vezes ele falava que o Jack Wall tava trabalhando num jogo novo, tava cuidando da trilha sonora, então não tava participando. Só que aí depois ele não voltou mais. Entendi. Quem tem essa melhor informação não sou eu, não, mas eu acho que deve ter rolado uma divergência de interesses ali. Porque o Jack Wall, de fato, fez as trilhas do Mass Effect e Mass Effect 2, mas esses dois jogos têm 3 anos de diferença entre si, 2007 e 2010. E depois disso, ele só foi trabalhar com trilha de novo esse ano. Fez o Call of Duty, o Black Ops 2. E vai fazer mais uma ano passado. Vai fazer mais um ano passado, é isso mesmo. E vai fazer a do Lost Planet 3 ano que vem. Já fez, provavelmente. Então, eu não quero levantar polêmica, mas acho que alguém foi pé na bundeado. Tipo, chutado, né? Isso. Tomou um marrom na bunda. Aquele outro maestro, o principal lá, o Emmanuel Fratiani. Ele falou que ele é amigo. Numa entrevista, ele falou que ele é amigo do Jack Wall e que o Jack que o recomendou pra ele substituí-lo. Ah, então foi tranquila a separação dele. Então o Jack Wall era o maestro, é isso? Isso. É, o Jack Wall criou o show com o Tommy, mas ele que era o maestro na época. Ele era o co-criador e regente. Só que aí o Fratiani falou que quando ele saiu, porque ele tava sem tempo, foi se dedicar a outros projetos, aí ele pediu pro Fratiani substituí-los porque eles são muito amigos. Pelo menos foi isso que ele falou numa entrevista. Entendi. Então não sei se ele foi pé na bundeado, mas nunca se sabe também, né? Porque se ele for, ninguém ia falar a verdade, né? Então, porque eu dei um pé na bunda do meu amigo. É, não, porque o meu amigo, ele foi chutado, porque eu sou melhor que ele, e ficou por isso mesmo, né? mas o Talarico, então, já não faz mais trilha de jogo, né? Ele largou mesmo, ele só faz isso da vida, só faz os shows agora. Cara, eu acho que a última que ele fez foi do Metroid, né? Aqueles Metroid de Wii, mais recentes, ele trabalhou na trilha. Ele fez o Earthworm Jim, que toca... Eles mostram todo ano o CD dele pra tentar vender, mas acho que tá no encalhe. Earthworm Jim é um jogo maneiro, cara. Não, o jogo é legal. Excelente, é um jogo excelente. O jogo é todo excelente, assim. Um jogo de 16 bits que é excelente. É, mas eu só não sei como é que eles vão conseguir vender aquilo no show se não for pra quem é fã mesmo da série antiga, né? Quem é nostalgia pura. É, jogo de Mega Drive e Super Nintendo, né? É. E saiu pra PC também. Eu lembro que eu tinha o CD que vinha naquela PC Gamer, CD Expert. É, mas agora saiu em HD na PSN, quem sabe, né? No futuro próximo eles conseguem melhorar esse tipo de coisa. Eu tô vendo aqui alguns dos jogos que o Talarico trabalhou. Tem Pac-Man World, Another World, Prince of Persia também. Tom Hanks. O que um cara desse faria no Tom Hanks? A trilha do Tom Hanks pro skater não é toda herdada de outras coisas já? Não pegam músicas prontas? Pô, mas ele faz então o serviço de escolher quais são as músicas que melhor atendem o jogo, né? Ah, ele é DJ, então. Tipo isso, né? Porra. Não, mas eu acho que nem todas. Acho que tem algumas músicas que são compostas pro jogo mesmo. Ah, cara, que merda. Eu falei isso agora. Daqui a pouco vai ter um jogo que vai aparecer lá. Music, David Guetta. Caralho, cara, quando isso acontecer, eu parei, cara. Vai ser irado. Vai tocar Barbra Streisand na porra do jogo, né? Nossa, olha um jogo que ele trabalhou, Robocop versus The Terminator. Que jogo é esse, cara? Caralho, é pra Mega Drive. Caramba, gente, eu não conhecia. Cara, esse jogo é realmente muito foda, cara. Eu só joguei pra Mega Drive, pelo menos. Eu não sei se tem pra outras coisas. Ah, tinha Super NES também, cara. As versões eram diferentes. Cara, vou baixar essa ROM. Então vale a jogada, hein? Porque se é diferente, o de Mega Drive eu acho que era uma merda, eu não lembro. Mas eu não lembro. Caraca, velho. Puta, boas lembranças. Nostalgia. Acho que eu vou comprar o CD. Agora. David Guetta? This is the way. Já o Jack Wall é um cara que tem trabalhos mais recentes com jogos de videogame, né? Ele começou já no final da década de 90. E tem muita coisa da série Myst, aquele jogo de donas de casa que sabem fazer integral. Caralho, cara, eu confio em Riverfly. Fala aí, Carlos. Não, fala que você definiu bem o Myst. É, não, porque eu vejo isso, um jogo pra donas de casa que sabem fazer cálculo integral, derivada, que é bizarro aquela merda. E recentemente aí o Mass Effect, os dois primeiros, né? O terceiro, deve ter sido penabundeado também, né? Ninguém gosta muito desse cara, provavelmente. Mas você vê, até isso justificaria o fato dele sair pra se dedicar a outros projetos, porque se ele trabalhou em jogos grandes como o Mass Effect 1 e 2, ele realmente não teria tempo de ficar viajando com videogames live, né? Você vê que a carreira do Tommy de compositor parou enquanto ele se dedicou ao VGL. Enquanto se dedica, né? O cara não... Enquanto se dedica. É, não faz mais nada, mas deve estar dando para, dinheiro não, pra para ele. Para não. Fora que segundo um amigo nosso, que eu não vou falar quem é, esse Tommy Talarico é meio tarado, né? Então ele deve ficar viajando o mundo querendo pegar uma mulherzinha. Inclusive uma amiga nossa perdeu a oportunidade de andar de graça porque não quis dar uma condição pro cara. Dá uma condição, pô, cara. O Facebook dele, ele sempre aparece com foto com a mulher dele, cara. Você tá falando que o cara é corneador? Eu não tô falando nada. É um amigo nosso é que conta que o cara é tarado. Eu não falei porra nenhuma. O cara conta muita história, né? É, quem não tem dinheiro conta história. Mas a menina ia conseguir entrar no show, ele ia dar um ingresso pra ela? Não, a gente só cogitou essa possibilidade só. Né? Jogou verde nela. Ela não colheu o Maduro, mas deixa pra lá. É... Eu entrei de graça. Porque eu peguei a credencial de imprensa. Você pegou o credencial do impresso, é isso? De imprensa. Entendi. Rebeca, você é a nossa jornalista aqui do Baixo Frente Soco. Na verdade, você é a jornalista do Girls of War, a gente te pega emprestado de vez em quando. Você conversou com o Talarei com o Toby nessa VGL? Uh-huh, sim. Conta aí um pouco dessa experiência. Ele deu em cima de você? Não. Entendi, você não faz o tipo dele. Tá, mas é... Fala um pouco aí dessa... Nossa, ainda mandou infelizmente. Ó, o cara... Sem dar spoiler aí do que vem por aí no... Não, mas olha, entre o Tommy e o Maestro, eu ficaria com o Maestro. O Maestro, né? Porque é um cara que usa... Daria mais condição para o Maestro. É, um cara que usa frac, né? E rola meio que... Como poderia dizer? Uma... Não, peraí, não, mas calma. O Maestro, o principal, não o Rei Theoden, não, nem não, o... Fratiani. Não, o cara é um italiano, é um gentleman. Cara, italiano. Fratiani. Ele é um gentleman, realmente. Talarico, Intravia. Só tem italiano, cara. É verdade. Só tem italiano, tá vendo? Fratiani. É, ano que vem vai ser Fratiani, Talarico, Intravia, Pivoto. Então, bota eu lá também. Eu, ótimo, pronto, tudo italiano. Eu toco pandeiro na porra do show. Aliás, fica a dica, hein? É videogames live com bateria de escola de samba. Se acontecer, a ideia foi nossa também. E vai ser um terror. Não, que isso, cara. Bateria de escola de samba se encaixa em tudo. É perfeito. É verdade. O Doom é foda. É, não. Se você juntar orquestra com bateria de escola de samba, dá umas coisas assim fenomenais. Assim. Eu lembro que uma época o pessoal misturava isso. É. Rolou no casamento do meu primo, que teve bolo do Luigi com a Daisy. É os que sobraram, né? Não, cara, pior que ele queria mesmo. A gente ia entrar lá na igreja, né, depois da igreja, na festa, que foi no Clube Militar do Rio de Janeiro. Ele com o chapéu do Luigi e eu com o chapéu do Mario. Representando a nossa infância, jogando o Super Mario e... É, essa porra toda. Quer dizer que ele ia entrar de coadjuvante no próprio casamento dele. Casando com uma coadjuvante. Caraca, a autoestima desse teu primo é uma bosta, hein, cara. Sério mesmo. Você é menor que ele, pelo menos, né? Sou. Tudo bem. Cara, você seria um excelente Mario, Killerado. A gente tem que trabalhar isso aí antes de você ficar rasgado. Tem que trabalhar isso aí. Próximo... Espere dia 3. Espere dia 3. Próximo evento de games aí, você vai de Mario, eu vou de Ryu de novo. Não, cara, já tem o Mario. Aqui no Rio já tem o Mario. Que é o Gohan, é o Gohan Bombeiro. Isso, Gohan Bombeiro. É, mas o Gohan Bombeiro é muito alto, cara. Ele vai de Maxima, eu falo com ele. Gohan Bombeiro? Você não conhece o Gohan Bombeiro? Não. Caraca, então parou o VGL por enquanto, antes da gente entrar no último tópico do programa. E a Rebeca vai conhecer agora o Gohan Bombeiro. Caraca, não ri não, cara. O cara mais foda dessa galera de cosplay, etc, do Rio de Janeiro. Cara, ele vai em todos os eventos. Ele tá sempre lá. Ele leva o filho junto, não é isso? O Rambo leva a esposa. Filho, eu não sei. Eu não sei se ele tem filho, não. Mas ele tem uma esposa. Ele tem uma esposa que também geralmente tá de cosplay. Inclusive aqui, ó. Essa foto aqui. Esse aqui não é o Gohan Bombeiro. Esse aqui é um Mario com uma Milena. Não, mas o nick dele é Gohan Bombeiro porque ele realmente é bombeiro. Ele é um cara, cara, assim, sensacional, cara. Ele, porra, tira o chapéu. Geralmente, vira e mexe aparecia matéria no jornal. atrás aqui sobre operação de salvamento de animais em floresta, assim, e sempre ele tava lá chefiando, cara. Ele é o melhor. O único problema dele é que ele bate muito na mulher dele. Olha essa foto aqui. Ele tem essa mania de bater na mulher. Mas tudo bem, a esposa dele ama ele, apesar disso. E é isso que importa. É isso que importa. Tá, agora voltando. Caraca, ele é o máximo. Que legal essa foto. Ele é o máximo, ele realmente é o máximo. Voltando aqui ao BGN. Ele é o K nessa foto, por acaso? Não. É o Maxima, que é o do The King of Fighters. Ah, é o cara grandão que anda com o K. O robô. É. E aqui, só pra fechar, uma foto dos primórdios do Gohan Bombeiro, ele de Gohan. De Gohan mesmo, com o cabelinho espetado e tudo. Tá, agora voltamos ao Video Games Live, do qual paramos de falar há 2 minutos. Olha o cabelo dele. Ele tá mais parecendo o Shadow do Sonic do que o Gohan. Que foda. Não é? Estou falando o Gohan Bombeiro, cara. Peraí, cara, não é Gohan Bombeiro, é Vegeta Bombeiro. É, eu acho que deve estar de Vegeta ele, não deve ser Gohan, não. Cara, olha a cara de mal, os braços cruzados. É. Não, mas e aí tá errado, porque ele é muito alto pra ser o Vegeta. Mas chega de falar do Gohan Bombeiro. Um dia eu vou chamar ele pra participar do Baixo Edição. Ai, tá, volta. Então, continua contando aí, Rebeca, sobre os rapazes aí. Você tava falando aí do que você conversou com eles, assim, só pra dar um appetizer do que vai rolar lá no Girls of War. Ah, bom, então, aí a gente, depois, no final do show, a gente foi falar com eles, né? Aí eu reclamei com ele que... Eu falei agora há pouco do povo nostálgico e do povo que só quer as mesmas coisas, mas eu não posso falar nada porque eu também queria a mesma coisa de sempre, que era Snake Eater e não tocou. Aí eu falei pra ele, pô, Tom, eu fiquei triste que não tocou Snake Eater no meu primeiro VGL. Aí ele, não, mas todo ano me pedem essa música. Mas nunca tocou Snake Eater, é isso? Já não, tocou. Sempre toca. Só que justo nesse que eu fui, não tocou. E era a música que eu queria ouvir, a principal da música do meu coração. É, aí eu reclamei que não tocou. É uma música de 007 no Metal Gear, né? Exatamente. Aí ele falou, não, mas todo ano pedem essa música, eu tive que variar. Não sei o que. Eu falei, mas você foi variar logo com essa. Podia variar com não variou com quase nada, né? Pois é, logo com a minha música. Mas aí foi legal que aí quando a gente tava lá, uma galera conversando com eles lá, depois do meet and greet, né? Aí um menino pediu, ô, Laura, canta um pouquinho de Snake Eater a capela e tal. Aí ela cantou. Quando ela tava lá, Snake Eater, aí eu fiquei de backing vocal, Snake Eater. Aí ela olhou pra mim e riu. Muito bom, muito e aí, bom. E aí a gente gravou umas mensagens lá com os maestros, com a Laura. A gente vai colocar no blog, porque tá com a Bruna, ela vai me passar ainda. Mas a gente deve colocar no blog semana que vem. E aí a gente ia entrevistar o Tommy, só que a gente não quis fazer perguntas que todo mundo já faz e que ele já tá cansado de responder, né? Tipo, o que você achou de Brasília? O que você achou das pessoas? O que você está preparando para o próximo VGL? Então a gente fez um bate-bola, jogo rápido, diferente. Bate-bola, jogo rápido. A gente, eu fui, dei uma de Marília Gabi Bebs, né, com ele. E perguntei, assim, que músicas ele gostaria de ouvir se fosse feito um filme da vida dele. Aí eu dei algumas cenas lá, falei, tipo, quando você nasceu. Aí ele até falou que quando ele nascesse, ele queria que tivesse tocado El Mio Bambino, que é uma música clássica. Aí teve, acho que no momento da morte, ele falou que queria que tocasse a Nona Sinfonia de Beethoven. Ele falou umas coisas lá que agora eu não lembro. Rebeca fazendo perguntas fúnebres ao entrevistado. Muito bom. Só que agora eu não lembro. Aí eu falei pra ele, tá, imagina que você vai numa festona com as Girls of War. Que opa, música você colocaria pra tocar? Muito bom. Só que agora eu não lembro qual que ele respondeu. Ah, tá. Convenientemente, você não lembra. Então, aquela do Cocker. Hã? Aquela do Joe Cocker. Take your hat. Baby, take off your clothes. Real slow. But you can't leave your head on. Conferentemente, logo essa ela não lembra, então em breve no Girls of War, assim que a Brunão passar os material pra ela. Sim, e aí. Só uma coisa que eu lembrei, aí foi muito legal que um ouvinte do Baixo Frente Soco me reconheceu. Olha que legal. Pois é, Rebeca, eu não sei como é que você fica surpresa com isso, cara. Você falou, eu tava lá no começo e eu tava de costas. Cara, o seu cabelo é tipo só seu. Mas no escuro não dá pra ver. No escuro é um perigo. Dela, porque se fosse dos outros, era a peruca que tava arrancando. Não, mas sabe o que eu acho? Depois eu descobri, como ele me achou. Porque no início do show, antes, o que o show atrasou um pouco. Então, antes deles entrarem, do Tom e do pessoal entrar, os músicos ficaram afinando os instrumentos ali no palco e tal. E os espectadores já estavam sentados, e aí eu e a Bruna, a gente subiu no palco pra tirar foto, sabe? Dos músicos, das coisas. Então, tipo, a gente ficou muito visível pra todo mundo. Caraca, é muito bom ser imprensa, né, cara? Faz tá merda, cara. Mas aí, como eu tava com uma roupa toda preta, não que eu seja gótica, mas é porque eu tava com a roupa toda preta, que eu fui com um tênis azul Sonic, e aí eu queria que destacasse. Então, eu acho que ele viu, ah, olha lá, Bebs com tênis azul Sonic. Então, ele me achou fácil na multidão depois. Faz sentido. Eu acho que foi isso. Isso. O ouvinte que a Rebeca fala é o Rafael, que é o... Inclusive, ele tava fazendo as caricaturas nossas que ficaram sensacionais, assim. A gente só não publicou porque ele tava fazendo... Ele falou, ah, não, vou finalizar, colorir e mandar pra vocês. Por isso que a gente não soltou a... Cara, mas só o rascunho, assim, já ficou fenomenal. A gente mandou pra uns amigos nossos, assim, as que ele já tinha feito, que estavam, assim, inconfundíveis. Tava muito bom, cara. Muito bom mesmo. Aliás, Rafael, se você estiver ouvindo aí, um beijo pra você. E, por favor, fale aí nos comentários como você me achou na multidão, se foi desse jeito mesmo, pelo meu tênis azul Sonic, ou não. Mas o chato é que eu esqueci de tirar foto com ele, porque ele foi falar comigo no intervalo. É, e aí, a gente conversando e tal, e aí a música já tava voltando, e cada um foi pro seu lugar, e eu esqueci de tirar foto. Pois é. Lápis, e aquele pessoal do Black Onyx? Pois é, então, essa é a parte, a Rebeca até já entrou no assunto aí que a gente ia tocar agora. A melhor coisa desse tipo de evento, e isso pra mim, pelo menos, é indiscutível, é você encontrar a sua galera lá, ou a sua Batatinha. Futura galera, né, a sua, que não é galera ainda, mas virasse. A gente, durante a semana da VGL, colocou no Twitter, no Facebook, lá eu coloquei no Facebook assim, se alguém for ao VGL, grite Black Onyx. E aí lá durante o evento, a galera foi e alguns nos reconheceram, ou nos encontraram e mandaram Black Onyx lá. Então, queria mandar um abraço pra toda essa galera aí. O primeiro com quem eu falei lá foi o Chacal Sniper, que eu tava lá conversando com a minha namorada lá na entrada ainda. Veio um cara lá de camisa preta, que nem todo mundo do show, e falou, não, você é o Pivoto? E por acaso eu sou. E aí ele se apresentou lá, o Chacal Sniper, nosso ouvinte já há algum tempo, e ficou lá algumas mesas de distância da gente só. Na verdade, ficou entre a minha mesa e a mesa que o Clerazo tava com o Ninja Inimigo e o Ludobardo. É, o Chacal Sniper eu descobri uma vez quando eu tava falando com um amigo meu, eu falei, cara, pô, lá no lugar que a gente trabalha, lá no TechGraph, aí eu falei, ah, pô, cara, é verdade que você tem um podcast? Não tenho, eu participo, na verdade, dos amigos meus e tal, mas eu não, agora é seu também. Porra, eu sou foda. Beleza. Aí ele falou, porra, cara, tem um cara aqui que te ouve pra caralho, ele só fala de vocês e tal, eu falei, ah, porra, maneiro, fala pra ele falar comigo. Aí vem o cara assim, ih, cara, pô, eu sou o Chacal Sniper e tal, eu, tá, mas qual é o seu nome de verdade, Felipe? E aí, Felipe, tranquilo, cara? não, ele se apresentou como Felipe lá na hora, eu nem, na hora eu nem reconheci, porque Felipe é um nome muito comum, na verdade, e porque ele mais comenta, na verdade, do que envia os e-mails, assim, se não me engano. Mas o avatarzinho dele lá no Twitter e no site é igualzinho, assim, a cara dele. Depois nós encontramos lá também o pessoal do Estou Jogando. Acessem o Estou Jogando. O Caio, o Yogodoshi e a galera lá estavam lá e nos encontraram. Eles estavam muito bem uniformizados, com camisas azuis de múltiplas cores, múltiplas tonalidades de azul diferentes. Deram esporro na gente porque a gente não foi na Brasil Game Show. E a gente não foi na Brasil Game Show porque a organização nos ignorou. E encontramos... De uniformes, né? Uniformes, bem lembrado, uniformes. Bem lembrado, eu não vou usar. Só se a minha camisa for amarela, eu uso, porque evento assim que vai todo mundo de preto, eu geralmente vou de amarelo, que é pra nego... Contrasta legal. Contrasta muito bem. E também outras pessoas avulsas, assim, que por assim dizer, que a gente encontrou lá dentro. O Flávio, um ouvinte nosso, nós encontramos lá com um amigo nosso da faculdade, um abraço pro Flávio e uma outra galera lá que não necessariamente falou o nome. Teve gente que passou assim, só passou e falou Black Onyx, e eu... Ah! Black Onyx! E foda-se, mano, não chegamos. Pô, que fera, cara. Então, que fera. Assim, um abraço pra essa galera e vem aí em breve o Baixo Freitas Pizza, que vamos organizar pra comer uma pizza com a galera. É muito então... gostoso isso mesmo, né? Pizza é muito bom, é verdade. Pizza é gostoso pra caralho. É muito gostoso. Sim. Pô, o Rafael podia ter falado Black Onyx pra mim, ele não falou. Pois é, vai ver não tava por dentro, né? Vai ver, não acompanha todo dia também. Verdade. O Black Onyx porque o Black Onyx é uma coisa nossa, assim, né? O Black Onyx, assim, você pode... Ah, não, mas é porque vocês pediram pra falar o Black Onyx durante a semana, antes do VGL de vocês, né? Sim, já tinha passado. Eu já tinha passado. Quando você você foi, a gente não tinha nem comprado os ingressos do nosso ainda. E onde foi o de vocês? Em qual lugar foi aí? Rebeca tá muito bem nesse de passar o assunto, assim. Vou até pedir pra você fazer isso o resto do programa. Aqui no Rio foi no Teatro Vivo Rio, ali no Aterro do Flamengo, onde vem sendo, né, já algumas edições, desde que o Canecão foi retirado da... Vem sendo, não, porque mas, ano passado foi naquela merda do auditório no Sul América que não tinha acústica nenhuma. Eu não sabia, eu achava que já vinha sendo executado no Rio. Quando eu descobri que ia ser no Vivo Rio, eu fiquei muito feliz, porque eu fui no show do Muse ali, foi foda. É, o Vivo Rio é um excelente lugar pra... É isso que eu ia perguntar, se a estrutura do local é boa, se era, a acústica era boa, que o nosso foi a céu aberto. A céu aberto não, pediu todo, né, mas... Pô, a céu aberto é caidaço. Mas onde foi aí, Rebeca? Foi num clube que tem aqui, à beira do... Não, foi até bonito, porque ficou à beira do lago, então deu um efeito visual legal, sabe? Foi um clube que chama Orla Clube de Engenharia. E aí tinha umas cadeiras, aí eles montaram um tablado, assim, no chão, pra não ficar na grama, né? Aí colocaram cadeiras não, em cima. Não. Tinha que ser na grama, tinha que ser Woodstock. Tinha que ser roots, né? É. Mas, enfim, aí, assim, a galera reclamou que achou o espaço meio pequeno e como não tinha níveis, né? As cadeiras eram todas no mesmo nível, então quem estava sentado atrás de uma pessoa alta se lascou. Entendi. Mas o efeito visual ficou legal, assim. Até acho que o Tommy comentou, se não me engano, com alguém falando, nossa, vocês viram que legal, que bonito, é bem na beira de um lago e tal. Ele achou o lago o máximo, mal sabe ele que é um laguinho artificial. Tá, mas pra quem não tem nada, o lago é bonito também. O lago é o lago, né, o lago é muito bonito. Eu fiquei impressionado quando eu vi. É bonitão, né? Eu gostei. Ah, você viu, verdade. Eu gostei. Melhor que a Baía de Guanabara, né? Pelo menos. É. Mas, bom, aqui tem praia. E lá em São Paulo foi no HSBC Brasil, lá no meio de São Paulo. Que é uma casa de show boa. Se não me engano, já fui lá pra ver um show do Blind Guardian. Nossa senhora. Não, foi via Funchal. Então, não, falei merda. Eu nunca fui lá no HSBC Brasil. Mas eu não sei como é que é também. Então, você que é de São Paulo, depois dá um toque aí sobre como é o HSBC Brasil. Isso foi bom. Vamos falar de organização agora? Clerazzo, você que já havia ido e já havia ido em outro lugar, né? Já foi no Canecão? Todos os anos. Melhorou? Gostei mais desse do que do Sul América, que, sério, por que que eu fui lá, cara? Ah, que merda que foi aquilo. Fiquei sentado no chão, eu, minha namorada na época e dois amigos nossos da UFRJ. A gente ficou sentado no chão conversando, cara, porque não rolava, cara. Tava muito ruim. No Canecão era interessante, mas eu não gostava muito do Canecão, não. Eu achava que o Canecão não tinha uma acústica legal. Eu achava que era mais uma casa, assim, de showzinho do que... É, quando você fato, bota, se você levantar a mão, você encosta no teto, no Canecão, né? É, o pé direito dele não é legal, não. Não é mesmo. E, pô, a primeira vez foi lá no ATL Hall, Claro Hall, Citibank Hall, Whatever Hall. ATL Hall, assim, né? É, e foi, pô, eu gostei muito que também, foi um dos, pô, por ter sido o primeiro, foi um que marcou. Tinha um espaço enorme pra você poder correr, pular e tal, e era um lugar decente, eu gostava. E, em termos de organização, cara, eu acho que ficou caído nessa parte agora, desse ano, só a parte das camisetas, que as camisetas estavam, sinceramente, bem vagabundas, e a parte de venda de alguma coisa ou outra ali, mas isso aí já era parte do pessoal do Vivo Rio mesmo. Sra. Eternidade, quando você foi, onde é que foi o show? Você se recorda? Foi no Canecão, cara. Gostou? Gostei. É que você tem 1,5 metros, né? Então a acústica do Canecão tá boa pra você, né? É, acho que isso não tem absolutamente nada a ver com nada, mas é. Não, foi só pra tirar uma onda com a tua cara, minha rua. Entendi, você tá quieto aí. Justo. Não pode ficar quieto, não. Rebeca, gostou, assim, apesar do lugar meio improvisado lá no clube? Ah, mas eu não achei ruim, eu não achei que atrapalhou o som. Achei que o som ficou bem. Porque era pequeno, né? Como eu falei, não tinha. Devia ter umas 500 pessoas, talvez, não sei. Então, não, as cadeiras ficaram concentradas, assim. Então, não sei. Eu também não sei se é porque eu fiquei bem na frente, bem no gargalo ali. Pra quem tava mais pra trás, talvez tenha sido pior. Mas, enfim, eu gosto ao ar livre porque fica mais arejado também, né? Tá um calor dos infernos aqui em Brasília nos últimos dias. É, sempre, né? É. Mas. Agora, eu acho que quem ficou no camarote, o camarote era num lugar que era meio que uma varanda, vamos dizer assim, mais pra trás. Eu achei que a localização ficou meio longe, assim, do palco. Não sei se ficou tão bom. É, pra ser camarote, né, deveria ser outro conceito, né? É, pois é. Não, mas mesmo assim, a visualização, o ângulo que eles ficavam, não sei se ficou muito bom. É, mas... nós aqui ficamos nas mesas e ficou legal, assim, gostei. É, aqui não tinha mesa, né? Aqui era só umas cadeiras e aí atrás um camarote. Ah, eu não achei, assim, uma organização espetacular, mas também não achei ruim, não achei péssimo. Não sei se é porque foi o primeiro que eu fui também, e pra mim tudo era novidade, então eu tava achando as coisas legais. Mas no geral correu tudo bem, assim. Eu só achei as coisas caras, mas também é o que a gente espera de shows, né? A gente espera que a água seja R$4, que um churro seja R$6. É, tava caro. Eu morri R$154. Não, o churros foi R$4. Pô, cara, no nosso não teve churros, não. Bem que gostaria que tivesse. A gente teve churros, eu comi. Cara, churros R$4, assim, cara. O churros é 50 centavos, cara. R$4, cara. Não, pera aí, churros não é 50 centavos desde 1994. Aqui é, desculpa, eu moro no subúrbio. Mas o churros a R$4 é porque o Seu Madruga que fez, né, cara? A Dona Florinda, aliás, fez, né? Pois é. Porra, e o Seu Madruga serviu pra você, pra eu pagar R$4. Foi até engraçado, na hora que a gente pegou um churros pra comer, a Bruna e eu, tava tocando a música do God of War. Aí a gente ficou zoando lá, no ritmo da música. Olha o churros, R$4. Olha, churros. Ah, cara, que bom, cara. Eu posso colocar essa abertura do programa essa semana? Bota. Tá bom, então vamos pegar aqui a música e você vai cantar depois por cima. Só que você falou da música de God of War, que foi a 10ª tocada no show. Vamos falar um pouco do set list desse ano? Vamos fazer aqui as nossas críticas e o que cada um achou de cada coisa. O senhor Eternidade dá pitacos esporádicos, já que ele não viu necessariamente essa mesma playlist. Mas o começo do show acho que é igual todo ano, né? Castlevania Medley. Uhum. Gostei muito. Eu achei legal, entra com a guitarra. Me deu uma impressão muito boa, assim, pra começar. Eu acho que tinha muita música ali que eu acho que era do Lord of Shadows, que eu realmente não conhecia. Mas as músicas dos três primeiros jogos e do Symphony of the Night é muito bom. Aí você falou Symphony of the Night. Desculpa, cara. O Seinfeld. Symphony of the Night. Dá tempo de editar. Tá. Não, mas como é que você pronuncia essa palavra? Symphony. É Symphony? Eu sempre achei que fosse Symphony, desculpa. Pô, cara, Symphony of Destruction. Parabéns. Tá bom. Então, Symphony of the Night. É... Ótimo. Jogo. Foda-se. Grande jogo. Muito bonito. Muito bonito. Curtiu, Rebeca? Ah, adorei, né? Sou suspeita. Pois é. Mas o que eu achei engraçado é que o Tommy faz como se ele estivesse no maior show de rock, né? Ele pula, não, aí deita no chão. Ele é o Ed Van Halen naquela hora ali. Tava até engraçado, a orquestra bonitinha, tocando todo mundo naquela pose e tal, e ele no maior show de rock! Tava um contraste bonito. É, Metallica com a orquestra sinfônica, né? É. Mega Man Medley. Mega Man. A galera foi a loucura aqui em Brasília com Mega Man. Muito foda. Apesar de estar tocando de novo, é Mega Man, foda-se, pode tocar pra sempre. Pois é. Eu como tocou a música do Dr. Willy, que é uma das minhas favoritas de jogo, de videogame, do assim, Mega Man 2. Ah, do Mega Man 2, sim. Pô, tocou a música do Dr. Willy? Tocou. Eu tô ligado, eu me amarro muito nessa música. É, não teve no seu ano? Não teve. Deu muito mole, mas de graças a Deus, porque talvez no seu ano também não, talvez não tenha tido também Kingdom Hearts, teve? Teve, pior que teve. Gay, né? Muito gay, né? E sem graça, eu sinceramente, não é porque eu não gosto não, ou que eu não gosto, eu implico, só de sacanagem. Mas eu realmente, eu não vejo, não me atraiu aquelas músicas e não achei graça nenhuma. É, ainda mais porque só fica mostrando as imagens da Disney, porque a Square Enix não deixa exibir as imagens do jogo. Pois é, não, mas eles estão no direito deles. Agora a questão é assim, eu realmente, as músicas não achei nada demais, assim. Achei bem fraquinhas, eu não sabia, não conhecia a trilha de Kingdom Hearts. Talvez pra quem goste seja melhor, assim, acho. Pô, a música era cantada, aqueles tocaram era pra ser cantada, né? Entendi. Faz sentido. Aí uma que já pra mim já elevou de novo o nível e eu não conheço o jogo. Não, eu não tô lembrando, acho que aqui não tocou o Kingdom Hearts. Agora que eu tô lembrando, não tocou não. Não teve filme da Disney no telão? Não. É, então não tocou Kingdom Hearts. Deu sorte. Depois do Sonic, eu acho que tocou o Shadow of the Colossus. Ah, então aí a ordem foi diferente, porque o Sonic aqui foi já no segundo ato, né? Depois do Kingdom Hearts aqui foi Shadow of Colossus. Eu comprei Shadow of Colossus. Beleza, então eu vou pegar meus God of War com você e vou pegar emprestado. Beleza, vocês esperam zerar antes, beleza? Não, claro. Eu também tô com o Ico Shadow of Colossus aqui, tá virgem ainda. Ah, entendi. Então desvirgina aí que eu comprei na promo assaldo da PlayAsia. Porra, eu nunca dou uma sorte dessa. Mas Shadow of Colossus pra mim, assim, já melhorou muito o nível do show, porque tem o espírito, né, orquestrado na música. A trilha original é isso. E as imagens transpiram muito essa coisa épica, que vem, pega muito essa veia de orquestra mesmo. Uhum. Donkey Kong. Tocou? Aqui tocou. Já tinha gente chorando. E aí foi... Marmanjo do meu lado chorando já. Que até foi uma montagem criada pela própria Laura, né? Se não me engano, ela que... Essa é a que ela usou a flauta eletrônica, né? É, eu confesso que eu não gostei, não, da flauta. Eu não gostei, dela como um todo, assim, eu não achei graça, não. Pô, a flauta achei um puta instrumento, cara. Acho que eu já vi uma coisa parecida num show do Eric Clapton, que era um, tipo, um órgão que o cara tocava soprando também. Era alguma coisa assim, achei muito foda. Depois o órgão que o cara tocava soprando seria uma escaleta, no caso? Pô, sei lá, cara. Tem naquele show... Como é que é o nome? Eu não lembro se era o One More Car, One More Rider. Era alguma coisa assim. Bom. Depois disso, teve um ponto alto do show, na minha opinião, que foi o Smash Bros. Interativo, com a música de abertura do Brawl. Eu acho Smash Bros. Um jogo, assim, eu não gosto. Eu sou hater mesmo. Mas a música de abertura do Smash Bros. Brawl é um negócio até que pariu. Sensacional. É do Nobuo Uematsu, inclusive, se não me engano. Sério? Eu acho que é. É algo que eu não sabia. Né? Ninguém me desmentiu até agora, então assim... Então vou dar call bullshit aqui e vou tentar descobrir isso. Tá, então manda um Master Splinter aí e descobre aí pra gente. Não precisa não, já confirmei que é ele mesmo. Perdi. É porque eu fui muito rápido. Você não pode ver meus movimentos. Clerazzo, por que você não se levantou lá pra ir lá jogar o Smash Bros? Porra, cara, porque o único Smash Bros que eu joguei foi do 64, os outros eu ignorei. Quem se importa, cara? Você era melhor que aqueles três pulhas que estavam, aqueles quatro pulhas jogando lá. Então, vamos parar com essa palhaçada de ficar percorrendo música, você vai levar nada, são 20 músicas, você vai demorar pra caralho. Então, Senhor Eternidade, puxa na sua memória aí, no fundo da sua memória, qual foi a melhor performance que você viu quando você foi há 3, 4 anos e qual foi a pior? Cara, a pior... Foi Kingdom Hearts. Eu diria que foi... Kingdom Hearts foi muito ruim, mas a pior é aquela do Sephiroth, cara, do One Winged Angel. Mas aí não foi... Eu achei aquela música uma merda. Ah, entendi. Não, tá, não é uma merda, mas eu tô cansado daquela porra daquela música. E, cara, a quantidade de viadinho que tinha... Isso prejudica. Me incomodou tanto. E a música em si não foi ruim, mas a experiência como um todo foi tão ruim que eu vou contar essa como a pior. E você vai se surpreender muito com a que eu vou falar que foi a melhor, cara. Meu Deus. Cara, eu curti muito a música do Halo, cara. Eu tô falando sério, cara. Eu não. É triste, não, beleza, cara. Beleza. Não teve Halo esse ano, assim, então. Não, tudo bem. A música de Halo toca no coração do Senhor da Realidade. Quem diria, cara? Quem diria? Toca secretamente no meu coração. Muito bom. Não, tudo bem, é bom saber. Pode ser utilizado contra você no futuro. É, pode e será, né? Pode e será. Killer Asus, dos anos que você foi, Dado, quantas vezes você foi? Todos. Você foi obesinho, né, você, cara? Foi as 7 vezes? Fui, cara. Eu não ia esse ano. Eu ia com uma amiga minha, mas ela desistiu, ficou sem grana. E eu falei, porra, não vou pagar o ingresso que é caro. E aí chegou o Ninja Inimigo e falou, porra, cara, tamo indo. Eu falei, ah, foda-se, vamos. É, fuck this shit, né? Então tá, pra você vai ser mais difícil. Pior e melhor performance que você viu? Cara, porra, pior, não vou responder porque vai ficar difícil escolher, porque justamente não sei definir qual que foi a pior. Mas uma que chamou atenção pra caramba minha, eu gostei muito, apesar de não ter jogado até ano passado o jogo, foi o Pai Nosso, que tá em Swahili no... É Swahili mesmo, né? No Civilization 4, ou 5, sei lá. Não, não sei dizer, é o Pai Nosso. O Baba Yetu Yetu Lie Manata Yetu. Coisa assim, é o Baba Yetu. Mas que merda! O Babaieto cantado com orquestra ali, ficou foda pra caralho. Primeiro ano. Cara, meu cérebro tá bugado com essa tua escolha aí, porque eu tô tentando mentalizar essa merda. Tô te falando com toda clareza, cara. Não, sério, eu vou botar aqui pra vocês. O problema é que eu fechei o browser pra poder não foder com a conexão aqui e poder ouvir vocês. Mas vou procurar aqui no Firefox, que é o que não fode. O Google Chrome me fode. Mas, pô, eu gostei muito dessa música, porque eu não conhecia ela antes. Aí eu fui conhecendo Videogames Live e achei impressionante. Isso foi, acho que, no primeiro ou segundo show que eu fui. E depois, quando eu ficava sempre pedindo, porra, caralho, tem que tomar Mega Man, Mega Man, Mega Man. Mega Man é um dos meus jogos preferidos. Quando tocou, puta, cara. Puta. Ferro e Fogo. É, antes eu falava muito bonito, agora é puta. É, podia ter tocado Ferro e Fogo. Rebeca, você? Bom, o meu ponto mais baixo, vou falar ponto alto e ponto baixo, porque eu não tenho como comparar com os antigos, né, já que eu não fui. Meu ponto baixo, mais baixo só porque eu não tenho muito interesse por esses jogos, né, por nada em específico, foram as músicas de WoW. Sem nada contra, eu achei músicas legais, mas não foram as mais empolgantes pra mim, porque eu não acompanho a franquia. Roubou a minha fala. Mas então é, todos os outros jogos são jogos que eu conheci, gostava e joguei. Então, como esse é de uma série que eu não acompanho, por isso que foi o ponto baixo. Só por isso, não estou falando mal de WoW. Não venha nenhum fanboy de WoW me encher o saco depois. Não se preocupe, mas... eles virão. Ah, eles vão. É. Ai, não, pelo amor de Deus. E o ponto alto que eu achei foi a música do Chrono Trigger e do Chrono Cross. Principalmente a Scars of Time, Time Scar. Puta, muito bom. Porque eu acho muito lindo aqueles violinos, aquela flauta e ao vivo, a melodia dessa música é muito linda e muito tocante, então ao vivo mexeu comigo. E também a música do Journey, primeiro porque eu achei uma boa adição, achei uma surpresa, eu não esperava que ela seria tocada no VGL, e também porque eu gosto do jogo, né? Ah, não, outra coisa que eu achei muito legal, que eu achei divertida, foi a Laura cantando a música do Tetris em russo. Caraca, não rolou legal, isso. Aqui não teve. Não? Não. Caramba, aqui teve. Ela fez, tocou, vou procurar aqui pra vocês, Tetris Ópera. Aí a música do Tetris com uma parte cantada e ela... Em russo lá. Muito divertido. Muito bom. É. Foda, cara. Que irado. É, a exemplo da Rebeca, pra mim, é a pior coisa, mas aí eu não gostei mesmo, assim, não é porque não acompanho. Eu achei as músicas de Warcraft muito fraquinhas, cara, assim, não deu vontade As músicas de Warcraft são meio background music, tá ligado? Cara, eu achei muito fraco, cara. Porque a de, por exemplo, Skyrim eu também não conheço, a gente sacaneia aqui, mas a música de Skyrim é sensacional. Ah, é muito legal mesmo. É muito bom, cara. Eu acho foda, mas eu prefiro a versão com a maluca. Aquela, a mexicana cantando. Our hero, na, na. Cara, muito foda. Ela no violão. Pô, vou ter que procurar aqui também. As duas coisas que eu gostei mais foi a parte do Mega Man que toca lá, mostrou o Dr. Willy, porque é o Dr. Willy, né? E Chrono Trigger eu não gostei porque não toca aquela música de abertura, que eu gosto mais, assim. Então, pra mim, não serve pra nada. Pontos esses também pelo medley do Sonic, porque aí minha namorada quase foi às lágrimas, cara. Ficou muito emocionada, tadinha. Jogava muito Sonic. Teve Mega Drive a infância inteira, não teve nenhum outro videogame, aí já viu, né? Tocou o Sonic e chorou. Ah, teve um momento que foi engraçado, que o Tony falou... O Tony, ó. O Tommy falou... Ah, então a gente vai tocar agora a música de uma série que está fazendo 25 anos e tal. Aí eu pronto, Metal Gear Solid, fiquei louca. Não, aí meus olhos brilharam. Hã? Street Fighter. Não, Zelda. Opa, aí foi quando ela tocou o medley de Zelda. É. Aí quando começou, quando a Laura entrou com a roupinha do Link, eu... Não! Não, pera aí, mas Zelda não fez 25 ano passado? Ano passado, 86. É, pois é. Pois é, mas é porque ele tocou o Zelda 25th Anniversary Medley, sabe? Aí ele falou uma série que fez recentemente 25 anos. Ah, recentemente. Ah, tá. Entendi. É, mas aí eu achei que que fosse Metal Gear, porque também fez 25 anos, né? Mas não, era Zelda. Eu adoro Zelda, mas eu estava esperando Metal Gear, aí eu fiquei frustrado. Entendi. É, não, 25 anos pra mim esse ano é Street Fighter, que é o que é mais importante, desculpa disso aí tudo. Aqui tocou Street Fighter 2. Aqui também. Tocou a música do Guile. Tocou, o videozinho Blanca matando todo mundo, né? Muito bom. É. Como fazer média com o público, né, cara? Blanca pra presidente. Sugestões pro VGL, senhor Talarico. Aqui no Brasil, pelo menos. Chamar o vinheteiro, fazer uma versão em samba de qualquer coisa. Uhum. E chamar o Olodum. Todo mundo gosta. Não tem ninguém que não goste do Olodum, assim. Cara, o Olodum é muito foda, cara. Quem não gosta do Olodum é hater, assim. Porque não tem motivo pra você não gostar de Olodum. Olodum é... Não, quem não gosta do Olodum não tem mãe, cara. É bem nesse nível. E se qualquer uma dessas sugestões for atendida no futuro pelo Videogames Live, lembre-se, você ouviu primeiro aqui no Baixo Frente Soco. Aí, por favor, organização, passe imprensa pro Baixo Frente Soco. É, cara, gastei R$150, cara. Isso não se faz não, cara. Mais 150 reais? 150, 150. Ai, que susto, eu entendi 600. É, comprei dois ingressos, né? Dois ingressos, duas meias entradas, né? E comprei uma entrada inteira, no fim das contas. É caro, hein? Caro. É, né? Eu paguei uma inteira sozinho e ainda paguei de cerveja, salgadinho. Mas ninguém mandou você beber. Eu não bebo e foi baratinho essa parte. Beber assim do lado de fora, assim. Pois é. Todo o rabo é esse de ter que beber lá dentro, assim, porra. Cara, Ninja Inimigo virou, vamos beber. Pô, tá bom, projeto Conan, mas por que não? É, por que não, né, hoje dar uma driblada, né? Então, beleza. estão chegando mais o final do mais. O que o Videogames Live representa pra você? Uma oportunidade excelente de gastar R$150 pra levar, pra levar a sua senhora pra ver as músicas de videogame que ela nem conhece, mas que ela, no final das contas, gostou. Foi uma experiência legal, assim. Eu preferia Iron Maiden. Preferia Iron Maiden, né? Eu preferia o filme do Pelé. É, pois é. Então, senhor da eternidade, como que um que não foi no Videogames Live pode entrar em contato com o Baixo Frente Soco? Cara, tem um milhão de formas, entendeu? A forma mais conhecida é mandar uma carta pro nosso endereço, caixa postal 2020666. Ou ele pode mandar um Twitter pra... Como é que é o nome do Twitter mesmo? Baixo Frente Soco. Ou ele pode entrar em www.facebook.com/baixofrentesoco e lá ele pode ver a nossa página no Facebook, que é uma merda e não tem nada de útil, não vai adicionar nada da vida de ninguém. Sim. Eu todo dia posto alguma coisa lá. Pega no meu pau. Não, foi pra fora então. Aliás, bem lembrado, Elato. Você pode tomar no cu, a gente tem uma detecção que sempre que alguém tá dando cu, a gente sabe e a gente contacta você. Ou você pode entrar em www.baixofrentesoco.com ou você pode mandar um e-mail para eugostodejogos@baixofrentesoco.com. E quem quiser entrar em contato com a gente no Steam? Não sei, vai se fuder. Procura, né? Procura Baixo Frente Soco. Não cabe mais amigo no meu Steam, tá cheio de amigos. Caraca, gente, vocês dão muita moleza pra esse povo. Cara, existe o Google, procura Baixo Frente Soco, vocês acham tudo. É verdade. Entrem no site e procurem lá os links, gente. Vamos exercitar a mente. E Bebs, pra quem não gosta só de ouvir o Baixo Frente Soco e gosta de experimentar outras coisas também, qual o link que eles podem acessar? www.redtube.com. Olha isso, cara. É exatamente isso. Perfeito. Se você quiser, que nem o Baer, se você quiser manjar das putarias, você entre em redtube.com. Que nem eu. Cara, o nome dele não tem acento? Tem. Ah, não tem. Como é que você fala Baer sem acento? Mas é porque é um acento contrário. Caralho, tem acento. Bota, é um acento, porra. Em francês, o acento contrário é E. Porra, Baer, você é francês, cara? É justamente o contrário. O Baer é Baer porque não. É crase. Crase é aberta. O acento agudo é fechado. Ah, crase, o seu não é um acento. Não, confundi. Tá, mas eu chamo de Baer e foda-se. Justo. Agora sim, um argumento de verdade. Isso, ignora sua lógica e a substitua pela minha. Faz o jabá aí, Girls of War. Ah, é verdade. Então, se vocês quiserem acessar o Girls of War, entre em girlsofwar.com.br. É isso aí. Eu não sou nesse inimigo e estamos aqui terminando mais um Eu Gosto de Jogos. Até a próxima. Tchau! E um agradecimento a todo mundo que tá entrando na comunidade do Steam, porque de ontem pra hoje já entraram quase 100 pessoas novas, assim. Então, valeu, galera. Vamos jogar Gosto de Jogos. Eu vou dormir porque a minha cara projeta fora. Eu acho que eu vou lançar a campanha pra você ficar no lugar, cara. Porque porque você tem uma voz assim, voz de empolgante, dá vontade de rir junto com você, cara. Você e o Granville tem, mas o Granville tem aquele sotaque muito mineiro e como você é de Resende, fica uma coisa híbrida, assim, entre muitas coisas. Fica maneiro, fica uma coisa ímpar, assim. Ah, que bom, cara, que bom que vocês gostaram. Eu acho que eu vou para o lugar do ninja inimigo. Baeri. Diga. Um dia eu queria que você imitasse o Marcelinho. Como? Ajeitando o cabelinho? Eu vou fazer um pedido pros leitores. Mandem um conto erótico pro Baer ler na próxima leitura de e-mails. Pô, cara, dependendo do conto erótico, é capaz de eu ficar meio ocupado. De fato. Começar essa merda aqui. Não, na verdade eu ia desligar só você, desliguei todo mundo que eu apertei o botão errado. Pera aí, rapidinho, pera aí, porque você atrapalhou a gravação, pera aí. Desculpa, Rebeca. Com desculpa. Essa você cortou a gravação, deixa eu botar pra gravar de novo. Pera, desculpa, Rebeca. Não, tudo bem, a gente só vai ter que gravar de novo. Desculpa, Rebeca. Me desculpa, Rebeca. Te perdoo. Dá uma de Hector Bonilha aqui, te perdoo. Te perdoo. E o gol? Quem foi que fez o gol, Castro? Bruno Mendes, cara. Claro, você não pode falar pra mim do jogo, cara. Eu não tô vendo o jogo pra postalmente assistir, você não pode falar. Não, mas o seu pai vai se manifestar aí de qual forma. Ele tá gritando agora. Ele e o cachorro estão gritando. Tem que registrar essas paradas. Não, achei que você ia falar alguma coisa aí, não falou, porque, sei lá, ficou... Porque eu sou babaca. É, não, porque foi obliterado pelas vozes mais altas dos outros. Acontece, às vezes. Acontece com uma certa frequência, né? Acontece na vida, acontece na TNT. Acontece na vida? Acontece na TNT. Deixei de sair hoje pra gravar essa porra. Ah, então, se você não tivesse ficado, não teria tido gravação, porque aí teria tido um trio só. E a gente só grava com no mínimo 4. É isso aí. Então, Rebeca, muito obrigado também. Tava com saudade de você aqui. Castro, também tava com saudade de você, cara. Você não aparece mais, cara. Porra. Eles me defenestraram, cara. É, cara. Não, cara, o PH, ele tá com uma artimanha bizarra pra ficar excluindo você e o PP, já reparou? Já. É assim, tenso. E é sempre de última hora, assim. Falei, caraca, vou excluir o PP e o Castro, assim, de que forma eu vou fazer isso? Porra, cara, o PP, ele se exclui, cara. Ele vai malhar na mesma hora que eu e ainda chega lá na malhação e fica lá conversando comigo um tempão, eu olhando assim, tipo, eu quero ficar magro. E ele, não, cara, então, a minha namorada tá fazendo não sei o que agora, é muito maneiro e tal. E, caralho, cara, eu trabalho no shopping, é irado. Eu, ok, cara, já começa depois. Muito bom, cara. Mas você tá, acha que tá fazendo academia onde? Aqui na Gaviadim. Na Gaviadim? Gaviadim é muito bom, cara. Gaviadim, onde é que fica Gaviadim, cara? Do lado da floresta do Bambi. Caralho, Gaviadim é muito sim, cara.